podcast, podcast mais lindo da Podosfera. Nós estamos aqui para falar sobre um tema que não vai ser o que vou hostear, gente. Não vai ser o que vou hostear. Por quê? Porque aqui no Locomotiva a gente acredita naquele negócio de lugar de fala. E esse não é o meu lugar de fala, então nada mais justo que a gente deixar alguém que pertence ao Locomotiva. Sim, ele pertence ao Locomotiva, assinou o contrato, colocou ali a gotinha de sangue. A partir do momento que você assina um contrato com o Locomotiva, a sua alma é nossa. É bom que isso fique muito claro para as próximas pessoas que possam entrar nessa viagem, né? Mas enfim, vamos falar sobre o tema que é referente a esse mês, que é sobre o orgulho LGBTQIA+. Eu falei a sigla inteira? Essa vamos dizer que é uma das mais atualizadas, né? Tá, não, só pra saber, porque eu realmente cada dia coloco uma letra nova, gente. Me desculpa, eu me perco um pouco nisso. Mas tudo bem. Eu sou Rafael Tanicho, eu sou homem cis hétero. Estamos aqui com Renato Augusto. Oi, pessoal, tudo bom? Por quê? Porque, assim, é bom a gente deixar claro que eu e Renato vamos fazer as perguntas de ignorantes. Porque realmente não é o nosso universo, então a gente mais vai ouvir do que vai falar alguma coisa. Mas vamos tirar as nossas dúvidas. E as dúvidas, né, que mais comuns, assim, né, relacionadas a esse universo. Estamos aqui com o Matheus. E aí, pessoal, eu sou o Matheus. Você já me conhece aqui do Locomotiva. E eu sou um homem cis gay. Depois a gente vai... eu fico muito confuso, muitas terminações, cara. Mas tudo bem, a gente vai explorar isso nesse episódio, né? Vamos lá. Hoje nós temos não um, mas dois convidados. Um deles já participou aqui com a gente. É o nosso queridíssimo PT. Olá, pessoal. Meu nome é Paulo Tadeu, vulgo PT. Eu já participei aqui há algum tempo atrás. Eu sou homem cis, gay também. Nice. E estamos aqui com a Suelen, que é a primeira vez. Então dê as boas-vindas e uma salva de palmas para a Suelen. Olá, gente, prazer. Eu sou a Suelen, eu sou cis e bi. Nice, nice, nice. Vamos subir o som e vamos começar essa brincadeira. Heaven sent you to me. I'm just hoping I don't be. Bom, como eu disse no começo, não é o meu lugar de fala, então nada mais justo que o Matheus hostear esse podcast hoje. Certo, Matheus? Então vai lá. Certo. Bom, eu acho que para começar, a gente vai dar uma breve introduzida à questão histórica, né? Sobre a questão de relações homoafetivas, de que eu acho que todo mundo já deve... Oi? Já me surgiu uma dúvida. Diga. Existe uma forma correta de fazer... Tipo, você falou homoafetiva. É. Homossexual é uma forma correta também? Ou ela só parte de um... De um gênero? Não, aí essas terminações estão certas. A única coisa que caiu, que não se usa mais hoje, é você falar homossexualismo. Porque o ismo... Mas isso quem usa ainda é escrotaço, né? Ismo mas... vem de doença, né? Então, como nem a OMS caracteriza mais como doença, foi retirado, né? Então, você não pode usar mais o homossexualismo, é um termo errado. Mas relação homoafetiva... Relação homossexual tá válido. Mas no Brasil ainda não pode usar o heterossexualismo, porque a maioria das pessoas ainda é meio babaca, é um pouco, né, admite. Poderia continuar, o heterossexualismo deveria continuar a ser utilizado, visto essa denominação. Pra muita gente, ser hétero é pessoa doente mesmo, né, mas vamos seguir. Até porque, desculpa aproveitar essa brecha, eu sou uma pessoa que passei por um período complicado. Não comparado com o de vocês, porque assim, do ponto de vista LGBTQIA+, eu sou hétero. Pro hétero padrão, eu sou bi, porque eu não tenho problema em relacionar com mulheres trans. Pra mim, o que me interessa essa parte é o feminino, me interessa bastante. Então, se for pra quando... Hoje eu tenho 36 anos. De vista que eu fui criado, eu sou bi. Do ponto de vista atual, que é o que eu levo, eu sou hétero. Só que aí depois a gente já tem que te corrigir, na verdade. Então, já que o Renato falou isso, também vou fazer uma revelação aqui também, porque eu também não teria problema nenhum em me relacionar com uma mulher trans. Então, aí no caso, vocês já vão querer que eu adianto o assunto. A gente já então, vai pegando... é o que eu falei, Matheus, a gente vai fazer umas perguntas. Mas vai lá, vamos deixar... Acho melhor continuar. Começar pela definição da sigla e o que é cada coisa, viu? Eu também tô achando. Pode ser que seja melhor, vamos Matheus, lá. Pode ser. Com relação ao que vocês falaram, vocês continuam sendo hétero, mesmo se você relacionando com uma mulher trans, porque a mulher trans, ela é uma mulher, entendeu? Independente do órgão genital que ela tenha, ela continua sendo mulher, então vocês não deixam de ser um homem cis hétero por relacionar com uma mulher trans, entendeu? Porque sim, isso? Não, eu até, desculpa interromper, eu até entendo o que o Renato diz, porque assim, na visão da maior parte das pessoas preconceituosas, que querendo ou não, esse preconceito também é algo institucional, né, algo enraizado, as pessoas têm essa visão de que se é trans, não é homem ou não é mulher, então, consequentemente, quem ficar ou quem namorar ou quem transar com essa pessoa acaba sendo gay, por exemplo. Olha, eu vou até estender um pouco a sua fala no seguinte sentido, não é só pra trans. Por exemplo, eu por ser gay, eu já ouvi falar assim, ah, você é gay, mas você parece homem. Eu fiquei assim, então assim, ó. E eu que soube, ah, mas eu só vejo você catando homem. Eu já vi uma... Eu sigo uma trans, não, porque você não se descobriu ainda, né? Você não resolveu o que você quer, né, Sué? Exatamente, eu tô em dúvida. Eu tenho que pegar mais pra mim ter certeza. Eu sigo uma trans que ela falou dessa questão também, né? Ela falou que às vezes tem gente que chega nela e fala: nossa, você é tão bonita, nem parece trans, você parece muito uma mulher. A gente ri porque a gente entende que isso é uma tremenda bobagem, sabe? Mas é foda, isso, né? Isso aí, contar que isso ofende, né? Isso ofende. Sim, exato. Não, eu vou, assim, não é querendo passar pano, né? Eu como educador, eu olho de um outro prisma, né? Eu olho pela questão da ignorância da pessoa, porque senão a gente não tem informação, ou da questão cultural mesmo, né? E eu vejo assim, o problema da questão do conhecimento é muito basal, sabe? Eu tava contando, acho que eu contei pro Matheus também, eu tive esse ano, um episódio lá na escola, né, que a gente tava fazendo trabalho presencial, que eu fui explicado a uma mini aula de educação sexual pros professores, porque eles não sabem o que significa cis, o que é trans, o que é a sigla LGBTQIA+, eles não sabem, tipo, fala assim, ah, mas você é gay? Mas aí eu vi um caso lá de uma mulher que é trans, que casou com um homem trans, aí quem engravidou não sei o quê, mas por que que fez isso? Então você já tá, mas sabe, faz um rolo. Ô PT, você como professor deveria saber que todas essas informações você encontra no kit gay. Gente, eu tô querendo achar esse kit gay até hoje, eu nunca achei. Eu conheço gente que acredita, cara, nossa, dá uma vergonha. Eu sei, tinha professor que acreditava, falei, gente, nunca receberam esse livro, não existe, tá tudo bem. Então eu falo assim, ó, aí eu acho que eu ia até sugerir pra gente começar mais ou menos pela base mesmo. Eu acho bom. Sim. Eu acho o significado bom porque... de cada letra e o significado dos termos cis. Um pouquinho mais básico. Sim, é por isso que eu falei, a denominação antiga do pessoal que não aceita, tem essa parte que eu falei que me considera bi, mas eu já sei a denominação nova. A partir do momento que eu sei a denominação nova, que nova não, a inclusiva, que seria o certo falar nesse ponto, cara, não tem porquê, né? Só que esse período que eu falei que foi complicado, por isso que é bom voltar ao início, até pra quem vai ouvir, saber desse ponto. Porque esse período, qualquer pessoa que percebe que vai chegar nesse mesmo raciocínio, que o que interessa, o que atrai, é qual o estereótipo, que é normal qualquer pessoa passar isso, a questão da sexualidade vai permear. Eu aconteceu isso comigo pelos meus 30 anos, mas imagina quem estiver acontecendo isso por 12, 15 anos, é complicado pra caramba lidar com mais esse problema na vida dele de se aceitar. Eu acho que hoje o problema não é mais a própria aceitação, é a aceitação externa, viu? Não, ainda tem também o problema de aceitação, sim. Não, mas hoje, eu vejo assim, o jovem, ele tem mais informação. Eu vou falar assim, ó, eu tô comparando, por exemplo, com o meu histórico. A época que eu me descobri gay, eu achava que eu tinha que mudar. É bom a gente falar isso daí. Quantos anos cada um tem aqui? Só pra, né? Eu tenho 18. No auge dos seus 45 anos? Eu vou dar na sua cara, eu tenho 36. Suelen, quantos anos você tem? 29. E Renato, quantos anos você tem? 35. E Matheus, quantos anos você tem? 29. E eu tenho... Vou fazer 32, tá? Desculpa. Não, é só pra entender, porque assim, realmente, é, de uma geração pra outra, mesmo que foram em poucos anos, realmente tem uma diferença muito gritante, né? Do comportamento das pessoas. A gente vê... ontem eu tava no meu Instagram reclamando do termo cringe, porque é algo que não cabe muito na minha cabeça. E eu vi que é o limite da minha idade, eu cheguei já. Sabe? Tipo, tudo que vier após de cringe, pra mim é demais, sabe? Pra mim é difícil. Então, pra eu mim entendo, já ficou difícil também. Sabe? Então eu entendo que são poucos anos de diferença, mas em relação a determinados assuntos, principalmente quando... Acho que principalmente na questão da sexualidade... É muito gritante, né? Então, eu falo assim, seu exemplo. Essa questão do que eu ia falar da idade, né? Da idade não, desculpa, da minha experiência. Na época que eu era adolescente, né? Claro, pensando, eu era um jovem que mora no interior, né? E quem que eu conhecia que era homossexual? Ninguém. Entendeu? Eu ouvia falar algumas coisas, ainda quando você ouvia falar uma coisa ou outra, você ouvia falar mal. Aqui em Matão, pelo menos, a história era essa, né? Ou de repente a pessoa até era homossexual, mas devia estar na mesma situação que você, que tipo, porra. E é assim, ó, aí eu venho de uma geração que é um pouco transição, em que a gente começou a ter um pouco mais de informação, um pouco mais velho, só que ainda assim a gente foi ensinado com todos os preconceitos. Então, por exemplo, a gente. Eu não sabia se eu podia ser homossexual ou não. Aí eu comigo mesmo, não vou falar por causa da minha família, porque a minha família sempre foi muito de boa. Mas eu achava que eu tinha que me mudar. E assim, eu não conhecia ninguém que era. Aí eu falava assim, nossa, tô sozinho, não sei o quê. Aí dá aquela sensação de solidão, mais aquela ideia de que, tipo, você tem que mudar porque você tá sozinho no ambiente e tudo mais. Hoje, já não é assim. Hoje o pessoal já tem mais ideia do que é. Hoje fala-se mais disso. Na época que eu era jovem, gente, não podia falar de homossexual. Era um pecado falar de homossexual. E eu tô falando assim, ó, de... Sei lá, quando eu tinha 10 anos, 26 anos atrás. Não, e aqui no Brasil... A galera que é mais velha que eu, então vocês não têm ideia do que sofreu. E aqui no Brasil, hoje, a gente tem a vantagem... Eu acho que o que fez avançar muito nessa questão de... Pelo menos... ter a conversa e o debate foi a internet, né? Foi o avanço da tecnologia. Porque se a gente pegar as mídias tradicionais no Brasil, elas ainda são muito heteronormativas. Você quase não vê nada com relação a pessoas da comunidade na televisão. Hoje tá começando, mas tá muito atrás de muitos outros países ainda no Brasil. Sim. Então, assim, ó, o jovem hoje tem muito mais informação. Então, para eles acaba sendo um pouco mais fácil... A própria aceitação. O que é difícil, às vezes, eles conquistarem a aceitação externa, porque aí eles vão bater de frente com quem? Com o pessoal, às vezes, que é da minha idade, um pouco mais velho, mas que não tentou aprender coisas novas, entender como é que o mundo é e tudo mais, né? Aí a gente entra em questão religiosa e etc. Eu tô falando isso porque, assim, ó, eu vou dar um exemplo. Há 2 anos atrás, eu tava dando aula numa sala de aula em Motuca, que é uma cidadezinha de 3 mil habitantes, mini, e um aluno revelou pra mim que ele era trans. Aí eu conversei com ele e tudo mais, falei, olha, não tem problema, tudo mais, aí eu te ajudo, aí eu ensinei como é que ele ia escrever nas provas, a questão do nome social, porque ainda tinha professor que não sabia lidar com a situação, então eu falei assim, olha, você vai escrever assim, ó, nome social, aí seu nome, aí você coloca entre parênteses na frente o seu número da caderneta e coloca entre parênteses o nome de verdade, porque tem professor que não sabe como é que funciona. Fiz toda uma orientação. A sala de aula, sabe como é que foi? Todo mundo aceitou. Sabe qual era o problema dele? A família, que é tudo de pessoal mais velho. Ele mora com a avó. Isso é foda. Entendeu? É aí que eu falo. Tá mais fácil pros jovens entre si se aceitarem. O problema hoje é o fora. É por isso que eu ia perguntar. Você acha que até por causa dos jovens hoje, finalmente o tema da saída de quem é heterossexual tá deixando ou já deixou de ser tabu? Porque o problema antigamente era que era tabu. Isso. Não falava sobre isso. Hoje fala-se mais sobre tudo. E isso é muito fantástico. Deixa eu comentar um negócio em cima disso. Eu, vendo de fora... heterossexual, não fazendo parte desse grupo, digamos assim, vejo que pelo menos hoje o povo coloca nas conversas isso. Tem se conversado sobre isso, pelo menos. Como o PT disse, né? Uns anos atrás, putz, é tabu total. Hoje as pessoas estão quebrando um pouco isso, né? Mas o que eu ia falar... Da Pixar sobre isso. Tem, é, exato. Mas o que eu ia falar é pro Matheus começar a seguir a pauta, porque eu tô vendo ele ficar maluco. O Jesus dublou tudo, né, gente? Então a gente vai conforme o bonde for andando. Vai, vamos do basicão, Matheus. Vamos do basicão. Vamos lá. Então vai. A gente começa falando sobre as letras, mas antes disso a gente precisa falar algumas coisinhas. Que é, por exemplo, com relação ao que é orientação sexual e o que é identidade de gênero. A orientação sexual é por quem você se atrai, com relação ao sexual mesmo, com quem você fisicamente se atrai, afetivamente se atrai, com relação à orientação sexual. Agora, a identidade de gênero é com relação à pessoa que ela não se sente no corpo em que ela nasceu. Por exemplo, a mulher, a pessoa lá, ela nasceu. Oi. É a identificação da pessoa como gênero, não se ela não se aceita ou não. Porque você pode se identificar com o sexo que você tem. É que você tá falando um negócio trocado aí. Do que? Não, eu falei que é identidade de gênero é com relação ao corpo, com relação ao corpo que ela veio, não é isso? Isso. É assim, ó. Deixa eu. Posso eu falar uma coisa? Pode dizer. É minha mente de professor, tá? É assim, ó, tem um outro ponto que eu acho que a gente tem que tocar antes, que é a ideia do sexo biológico. A gente tem o sexo biológico, que é o órgão sexual que a pessoa nasce, né? Basicamente é isso. E aí sim você entra, a identidade de gênero é o que a pessoa se identifica. E aí ela não é só macho e fêmea, tem uma infinidade. E aí pode bater ou não. É que você falou que não batia. Não, sim, porque pode ser, que nem eu falei, ainda bem que vocês estão aqui pra me ajudar, porque às vezes pode ser que do jeito que eu falo acaba sendo interpretado errado, mas é exatamente isso. É com relação à identidade da pessoa mesmo, né? Como ela se identifica com relação ao seu gênero. Que não necessariamente é um gênero binário, tanto homem quanto mulher. Ele pode ser outros tipos de gênero também. Pera. Explica esse negócio do binário e não binário, por favor. Calma, mas aí a gente... Porque você falou com uma naturalidade que entende, mas eu não entendo porra nenhuma disso. Vamos por etapa. Isso daí vai entrar dentro das letras, a gente explica isso. Tá. Aí a gente tem a questão do cisgênero. O que é uma pessoa cisgênero? É uma pessoa que ela está confortável e ela se identifica com o sexo que ela nasceu. Por exemplo, se ela é... Ela nasceu com o órgão genital masculino, ela se identifica com aquilo e tá ok. Vice-versa, mulher também. Aí a gente entra na questão das sexualidades e a questão das identidades de gênero que existem, né? Que é com relação às letras. Então a gente vai partir... Acho que antes da gente falar sobre essa sigla final, que é ali, a gente pode falar um pouquinho da história de como se formou essa sigla do jeito que ela é hoje. Que quando começou a sentir, a sigla chamava GLS. Era uma sigla usada entre as décadas de 80 e 90, que era somente gays, lésbicas e simpatizantes. Ótimo, né, gente? Porque tipo, na época, na década de 80... Os amiguinhos. Isso, na época... Não, mas pior que, assim, desculpa, Matheus, simpatizante soa muito como, puta, eu não sou preconceituoso, eu tenho até amigos gays. Então, mas sabe por que isso tinha? Porque realmente, naquela época, era poucas as pessoas que elas acreditavam e elas aceitavam a comunidade, que elas faziam parte da comunidade, entendeu? Porque ela também fazia parte da minoria. Por isso que eles estavam na sigla, colocaram ali como simpatizante. E ali só tinha o G, que é de gay, que seria uma pessoa ou cis ou trans, que na época nem se falava sobre a questão de trans, né? Que ela se sente... Colocava-se tudo no mesmo pacote, né? Isso, era tudo ali dentro e não tinha muita ideia. O trans era praticamente gay, tipo, era o entendimento da época. Então, que o gay nada mais é do que o homem cis ou trans que sente atração por uma pessoa do mesmo sexo. Isso é o gay. E a lésbica é uma mulher cis ou trans que, que sente atração por uma pessoa do mesmo sexo. Por uma mulher também. Aí, passando os tempos, a sigla foi crescendo e ela se tornou GLBT. Que aí, no caso, já integrou os bissexuais e os transgêneros dentro da sigla. Só que, aí vamos já falar sobre o B e o T. O B são as pessoas que ela sente, ela, tanto homem quanto mulher, cis ou trans, que sentem atração por ambos os sexos ou ambos os gêneros ou mais. Entendeu? Esses são os bissexuais. E os transexuais, travestis ou transgêneros, são as pessoas que elas não se identificam com o gênero que ela nasceu e ela transcende esse gênero, né? Ela transcende o gênero dela. Ou gênero oposto, ou a pessoa ela tem um gênero que não seja binário ou algo do tipo. Matheus, posso falar uma curiosidade rapidinho? Diga. Você tava falando do bissexual, né? Teve uma época. Isso são curiosidades da parte dark da comunidade LGBT. Cara, tinha gente que era homossexual e falava que era bi pra ser menos. Como que eu vou explicar? Pra ser menos gay, porque era ruim ser gay, ser homossexual, porque ser bi você tava mais próximo do hétero. Então a pessoa falava que era bi pra ser menos gay, entendeu? Aí eu vou comentar um negócio. Que pode ser um preconceito meu ou não. Mas se eu fosse bi, minha adolescência ia ser tão mais feliz. Porque, pelo seguinte, cara. Quando você gosta só de um sexo, falta-te opções. Quando você gosta de ambos os sexos, o cardápio é mais extenso, digamos assim. Não é. Mas, não, é fora em dobro. É fora em dobro. É o que eu ia falar, não funciona bem assim, não. Mas não funciona assim, não. Mas são mais oportunidades ao mesmo tempo. São mais é não e mais sim. Tudo em dobro. Você se fode do mesmo jeito. E, na verdade, não acaba sendo mais oportunidades porque você precisa ainda ver a relação da outra pessoa, né? Entendeu? E se ela não for bi, gay ou etc, aí não rola, né? E sem contar. Ah, enfim. Mas era só essa curiosidade que eu queria contar da parte da fase dark aí do grupo LGBT, que hoje já eu percebi que hoje tá muito mais de boa com isso. É. Aí, seguindo a questão histórica da sigla, eles resolveram inverter a sigla. Então, não chamaria mais GLBT, elas colocariam o L de lésbicas na frente, porque aí eles colocaram as pessoas que sabem fazer as coisas direito, né, que são as mulheres, na frente, para ter mais identificação, né? E representatividade, no caso. Então a sigla se tornou LGBT. Só que mesmo assim, ainda tinha muita gente que não se identificava com as explicações que tinha somente nessas letras. Então tinha gente que ficava de fora em toda essa questão. Então a partir daí a letra foi crescendo. E hoje, o que é mais utilizado é a sigla LGBTQIA+. Que aí, no caso, o mais, ele significa todas as outras possibilidades que elas não estão explicadas dentro das letras. Calma, senhor. Você falou do LGBT. Isso. Explica o Q e o I. O Q, ele vem... E o A. Isso, e o A. Tá. O Q, ele vem de queer. Que esse não é um termo muito utilizado aqui no Brasil. Porque queer, na verdade, ele era um termo pejorativo. Que era usado para as pessoas da comunidade, que é um termo que significa alguma coisa suja, sabe? Que não era uma coisa legal. Então, o pessoal chamava as pessoas da comunidade de queer. Que queer, na verdade, ele não é nem uma sexualidade, nem uma identidade de gênero. Queer, todo mundo que faz parte da comunidade, ele pode se identificar como queer. Que é toda aquela pessoa que ele não faz parte da cis-heteronormatividade. Uma pessoa que não é cis e hétero e ela tá dentro da comunidade, ela pode se identificar como uma pessoa queer. Entendeu? Aí, no caso, a gente tem todas as variantes. A pessoa não binária, a pessoa trans, de gênero fluido, qualquer coisa desse tipo, você pode se identificar como uma pessoa queer. Não, depois das letras você ainda vai explicar o binário, não binário, você vai explicar ainda o fluido, não fluido, tem muita coisa ainda. Eu vou dar um exemplo, é um pouco de estereótipo, tá? É só pra, acho que ficar mais fácil de imaginar, porque pensando assim, o queer, sabe aqueles programas que mostra aqueles caras que são assim, super afeminados, mas eles são caras, e usam maquiagem, são todos estilosos. Geralmente esse pessoal é queer, mas... Você diz tipo drag queen? Não. Aí a gente já tem que arrumar também o negócio, aí a gente já pode meter o pau na filha do Silvio Santos também, que fez essa cagada, né? A ideia do queer é que eu não tô lembrando, tinha um programa que ele o Esquadrão da Moda, acho que era o nome. Isso. Sim. Tem isso. Até hoje esse programa. É que assim, eu não acompanho, mas assim, os caras... O Arlindo é queer, é isso. Ah, eu não sei. Eu não sei dizer o que ele é. O Arlindo é o que fica junto com a mulher lá, que eu não lembro. Ele nunca disse no programa, na verdade, o que ele é. Deixa eu ver. Vamos pesquisar aqui. Eu acho que é Arlindo Cruz o nome dele. Não é. Arlindo Cruz é um pagodeiro do professor. É alguma outra coisa. É um cara do pagode. Eu tô falando. Tem um programa que era tipo desses de moda, sabe? Só que ele é americano. Não, Queer Eye que você tá falando? Isso, esse mesmo, é o Queer Eye. Ah, nossa, eu não lembro. Tipo, Dan, né? Então, os personagens lá, eles são caras que eles, tipo, eles se vestem, tipo, parecem mulher, mas ao mesmo tempo parecem homem, tudo junto, sabe? E isso é a ideia do queer, só que é uma ideia estereotipada, tá? Clodovil, Ronaldo Esper. Isso, tipo. É uma pessoa andrógena, tipo, essas coisas assim, entendeu? Andrógeno, pô. É que a ideia do queer, pelo que eu entendo, é a questão do padrão, mais na questão da vestimenta. Não, eu acho que é tudo. Acho que seria mais voltado pra androgenia. O queer talvez, é tudo, né? Na verdade. É tudo que foge do padrão, entendeu? É a pessoa queer. Tá, aí vamos, peraí, primeiro de tudo a gente tem que tirar a dúvida do errinho ali do Tanicho, né, que ele falou questão, são tipo as drag queens, não. Foi uma pergunta, calma. Bem, a gente vai corrigir isso, vai entender agora. Drag queen não tem nada a ver com ser queer, fazer parte da comunidade, nada. É, drag queen não é LGBT, né? Não faz parte da comunidade. Drag queen é um movimento artístico, é uma expressão artística. Qualquer é tipo uma profissão. Isso, qualquer pessoa pode ser uma drag queen, independente da sua orientação sexual ou da sua identidade, do seu gênero. Ou drag king, né? Hã? Ou drag king. Isso. Tipo a Gloria Groove, por exemplo. Isso, Gloria Groove, Pablo Vittar, que tem muita gente, as pessoas que são mais ignorantes e não têm conhecimento, chama a Pablo Vittar de traveco, chama de, sabe, todas as coisas pejorativas possíveis e não sabe nem o que a pessoa é. Tipo, a Pablo Vittar é um menino gay afeminado. Ele não é uma pessoa trans nada, ele se identifica como um homem. E ele só faz aquele trabalho artístico de drag queen, entendeu? Ali é o marketing, cara, ali é o marketing. Então vai, seguindo aí na letra, depois do que a gente tem a letra I, que são os intersexuais, que são... Cara, isso pra mim explode minha cabeça. Calma, vai devagar nisso daí. Os intersexuais são aqueles que eles fogem do padrão binário. Por exemplo, biologicamente, a pessoa ela não tem lá só tipo X, o X e o XY, entendeu? Ela tem uma outra construção que foge dessa binaridade, entendeu? Intersexual é biológico. Isso, é biológico. Diferenciado do queer. O queer, ele, por exemplo, ele foge disso tudo, só que é mais a questão social. O intersexual é biológico. Ah, mas como que eu identifico visualmente um I, não, um intersexual? Você não vai saber. Você não vai saber. Só se você tiver uma... Ou se a pessoa falar, ou se ela tiver uma... Se você tiver uma relação sexual com uma pessoa que for fazer de intersexo. Um adendo. Pode falar. Atenis, mas por que você precisa saber o que a pessoa é? Não, é que assim, eu acho que essa é a única pra letra... Por que você precisa identificar a pessoa? Não, porque é essa necessidade. É uma curiosidade minha, porque assim, essa é a única letra que eu não entendo absolutamente nada. É, mas é... Verdadeiramente não entendo nada. Eu tô falando esse caso, tipo, é porque às vezes as pessoas... Assim, falando na parte, de novo, que constrange as pessoas. Que aí vira assim, ah, mas aí, mas você é gay, mas é, tipo assim, mas você é aquele gay macho ou você é aquele gay que meio afeminado, né? Porque sempre não, tem essas coisas. E mas aí não é acho nesse que sentido. Caiu. Ah, tá, não é que eu entendi nesse é, sentido. Sentido de, é no sentido de não entender absolutamente nada mesmo. Pra mim é como uma folha em branco. Ah, tá. Não, desculpa, é que eu peguei só da parte que a pessoa ia ficar chateada. Não, é realmente... É a figura mental, pra poder elaborar o conceito. Exato, porque assim... Tá. Eu sei que uma lésbica é uma mulher que gosta de uma mulher ou uma mulher trans que gosta de mulheres, e assim como os homens, assim, enfim. E quando chega no intersexual, pra mim é muitas interrogações, sabe? Ah, tá, entendi errado, então, desculpa. Não, ô Pedro, desculpa, não, Rafael. Pode falar. Assim, ó, o intersexual, ele pode ter algum tipo de anomalia genética, tá? Hermafrodita. É, mas esse termo, ele é pejorativo, isso. Não pode ser. Sim, mas isso, é como era conhecido. O pessoal antigamente conhecia como hermafrodita. Sim, tá. Ah, agora eu consigo... É que o que acontecia? Quando a pessoa ela era, entre aspas, hermafrodita, né? Que ela nascia aí, vamos supor, com os dois órgãos sexuais. Gente, lembrando que órgão sexual, tá? Voltando lá da escola. Órgão sexual não é pênis ou vagina, tá? É ovário e testículo. Então, quando a pessoa nasce com ambos os órgãos sexuais... Ela podia nascer com um mais desenvolvido que o outro, aí os médicos antigamente pegavam, olhavam, falavam assim, olha, esse aqui tá mais pra cima, então a pessoa, ela é, por exemplo, então o ovário tá mais desenvolvido, então é uma mulher. Aí pegava, fazia cirurgia, tirava o testículo, entendeu? Aí a problematização começou a acontecer, quando essas pessoas cresciam, a identidade de gênero dela não batia com o que tinha ficado no corpo, entendeu? Tá. Então, hoje em dia, o que acontece? Não se faz mais essas cirurgias. Aliás, desculpa. Em vários países, as cirurgias não são mais aconselhadas a serem feitas. Aqui no Brasil, eu não sei como é que tá o estado, mas eu imagino que aqui o pessoal ignore isso, né? E aí... O Brasil não é parâmetro pra nada. Exatamente. E aí, então, essas pessoas, elas são intersexuais. E é estritamente biológico. Elas, às vezes, têm uma anomalia genética que faz ela ter características de ambas. Uhum. Tá? E é isso. Ponto. Só mais uma dúvida pra fechar isso, Matheus. Eu falei do termo hermafrodita, né? Que vocês falaram que hoje é um termo errado. Por que hoje é um termo errado hermafrodita? Porque assim, eu não sei nem da questão da etimologia da palavra, eu não sei nada disso. É porque o termo hermafrodita, normalmente você... Assim, eu não vou falar isso com categoria, tá? Com relação ao grupo LGBT. Porque que eles tiraram esse termo. Na biologia, a gente designa o hermafrodita quando é um indivíduo que ele nasce, que a espécie tem no mesmo indivíduo os dois sexos, entendeu? Eu acho que para nossa espécie, no caso, biologicamente falando, não encaixa, porque a gente não é uma espécie hermafrodita. Então aí... São exceções, né? Isso, por isso que eu falo, é da anomalia genética, entendeu? Então aí, tá. Por conta dessa anomalia, a pessoa pode ter essa intersexualidade. Eu acho que acaba sendo mais científico e menos daquela história assim, tá me comparando com bicho. Isso é Paulo Tadeu chutando, tá? Eu não sei se é isso. Não, mas faz sentido. Eu não sei se o Matheus leu alguma coisa assim, eu não sei, eu tô chutando. Não, o termo hermafrodita mesmo, eu não tinha visto nada do porquê que foi retirado. Eu só tinha visto que realmente ele não era bem visto identificar as pessoas assim, né? Mas então, continuando aí sobre a sigla, a gente tem a letra A. O que seria a letra A? A letra A seria sobre as pessoas assexuadas, que significam as pessoas que elas não sentem atração sexual e ou não afetivas com uma outra pessoa. Ou seja, ela pode não querer ter relação de nenhum tipo com ninguém, sabe? Ou ela pode ter, ela pode sentir uma vontade de ter só um relacionamento afetivo com uma pessoa, só que não um relacionamento sexual com ela, entendeu? Ou vice-versa. Esses são os assexuados. Só fazendo uma observação, porque, né, a gente precisa delimitar bem, pra caso algumas pessoas comecem a achar coisa errada, tipo, o assexuado não é, o assexual não é aquele que, por exemplo, deseja bichos, tá, gente? Eu tenho uma... Esse é o mais. Eu tô pensando como aluno, tem os alunos que falam assim, então o assexual é aquele que ele não quer ter relação com pessoa, é aquele que tem relação com bicho? Não, não é. Nossa! Agora que eu peguei a linha de raciocínio. Entendeu? Antes do Matheus sair do armário é uma expressão, ok, gente? Só pra saber. Ok. É bom perguntar tudo, né? Porque, tipo, de repente os ouvintes também usam essa expressão e né, o meio não gosta. Então, quando o Matheus saiu do armário, pra mim, por um lado, foi uma surpresa, por outro lado, não. Porque pra mim, por um lado, foi uma surpresa, porque eu pensava que o Matheus era assexuado. Nunca demonstrou interesse por nenhum lado, digamos assim. Nunca falou sobre... Eu também achava. E aí, quando ele falou, ah, pô, eu sou gay, eu falei, ok. Tipo, foi muito assim, eu sabia que era alguma coisa, mas eu não sabia exatamente o que era. E o mais, como você disse, né, Matheus, inclui todos. Sobre o mais, eu ainda tenho questões também. Pode perguntar. Hoje existem alguns grupos que se enquadram nesse mais? Quais grupos seriam, por exemplo? Nossa, aí tem muito. Tem muito. Um deles, que é muito, eu acho muito interessante, são um demissexual. Que é aquela pessoa que ela precisa de um tempo tendo um relacionamento afetivo com uma pessoa pra ela sentir vontade de ter um relacionamento sexual com aquela pessoa. Tipo, não é imediato. A pessoa, ela jamais vai ter um relacionamento sexual com uma pessoa, tipo, no primeiro encontro que ela tiver com alguém, entendeu? Ela jamais vai fazer isso. Sabe uma coisa assim que eu acho interessante comentar? É porque eu acho que às vezes as pessoas ligam essa sigla do LGBTQI+, a pessoas que não se... Assim, é que eu não vou saber explicar direito. Vou tentar, pera. Mas que nem, demissexual, a pessoa pode ser hétero. E ela é demissexual e ela tá dentro da sigla, entendeu? É isso que eu queria dizer. Que a única coisa é sobre orientação. Tipo assim, o que ela vai ficar, tipo assim, ela vai passar um tempo pra gostar da pessoa, pra poder ter a relação, enfim. Eu vou falar... Tipo, o demissexual pode ser um trans, por exemplo. O demissexual pode ser qualquer pessoa. Eu gosto de separar, didaticamente falando, tudo isso em partes. Então, vamos supor, você tem a faixa do gênero, que aí você entra na questão se você, e o sexo. Você faz uma análise junta entre eles. Ah, a pessoa tem o sexo masculino e a identidade de gênero dela também é masculino, então ela é cis. Tá? A mesma coisa vale para a mulher. Ela nasceu mulher, aí ela tem a identidade de gênero dela é feminino também, então é cis. Se for trocada, é trans. Aí pausa, e isso é o cis e o trans. Joga fora agora. Vamos lá, a gente vai olhar a sexualidade, que é o que a pessoa curte. Que aí você vai olhar, a pessoa ela tem tal gênero, aí você olha no gênero, ela tem tal gênero e gosta do mesmo gênero. Opa, homossexual. Ela tem um gênero, gosta do gênero oposto. É o hétero. Ah, ela gosta de absolutamente tudo. É o pan. Aí a gente entra um pouquinho em algumas desavenças, entre aspas, né, do pan e do bi, que tem gente que fala que tem diferença, tem gente que fala que não tem. Né? Eu e o Matheus, a gente tava até conversando um dia sobre isso, né, Matheus? Mas vamos simplificar tudo junto. É, eu falo que eu sou bi, mas eu fico também nessa do pão, mas eu... Do que você achar que você se identifica e acha que você quer ser chamado, entendeu? O que eu li uma vez era assim, o bi era a pessoa que ela gostava dos sexos, mas que são pessoas cis. É, mas não é necessariamente assim, sabe? Então, mas é o que eu li. O pan seria o que gosta de absolutamente tudo, entendeu? Mas a título de... A título de categorização faz sentido isso que o PT fala, né? porque você não, assim, não teria os dois sexos também. Na explicação, teoricamente, é assim, que o bissexual, ele gosta de dois gêneros ou mais. Agora, a pessoa que se identifica como pansexual é qualquer um, entendeu? Já é qualquer um. Mas mas vale lembrar, é a mesma coisa. Matheus, vale lembrar que isso é uma sigla que foi incluindo letra só, não retirou nenhuma letra. Então, talvez na época que esse bissexual foi incluído, seja isso mesmo, da questão da mulher cis, do homem cis e tal. Uhum. Faz sentido. Agora a dúvida que eu perguntei no comecinho lá, binário ou não binário, gente? Pelo amor de Deus. Binário significa ter só dois gêneros, sexo masculino e o feminino, entendeu? Uma pessoa que não é não binária, ela não se identifica nem tanto como homem, nem tanto como mulher. Ele pode ser um tempo ele pode se identificar como um ou com outro, isso seria o gênero fluido, no caso, né? Ele pode... um tempo ele tá se sentindo mais mulher, outro tempo ele se sente mais como homem. E o não binário, ele realmente ele não se identifica como homem nem mulher. Ele é uma pessoa que foge totalmente desse padrão. Agora entendi. Bom, e com relação a gente falar sobre a questão da transexualidade, da pessoa transgênero, a gente tem algumas questõezinhas aí que o nosso amigo Paulo Tadeu pode... Eu vou, antes de falar exatamente sobre essa parte hormonal, né, eu acho legal a gente diferenciar um pouco o que é o transexual e o transgênero, né, porque isso. A gente fica falando trans, mas a gente às vezes tá falando para uma das duas coisas, né, assim, a pessoa que ela é transgênero, ela é a pessoa que ela tem apenas a identificação biológica trocada com a identidade dela. O transexual, ele normalmente tem como que eu vou falar? É que agora eu tô com o termo que eu vi no documento aqui, é disforia que eles chamam. Mas a ideia é assim, ela tem muito mais forte essa contradição do que ela vê do corpo dela, que é a identidade dela, com a parte sexual, e aí ele quer fazer, a pessoa quer fazer uma transição, né? Aí a transição a gente tem, que a gente também chama de redesignação sexual, ela é o quê? Ela é uma adequação do fenótipo. Então eu vou adequar o meu fenótipo com aquilo que eu me identifico. Então vamos supor, se o Paulo Tadeu fosse uma pessoa trans, então eu teria uma identificação feminina, e se eu quisesse fazer a redesignação, eu ia tentar fazer tratamentos para que eu fizesse o meu fenótipo ser feminino. Ok, até aqui? Então aí a gente tem alguns níveis, né, que essa redesignação acontece, né? Aqui no Brasil, como que vai acontecer? Primeiro, você tem como fazer hoje, pelo SUS, né, a redesignação sexual, e aí você vai ter todo um acompanhamento psicológico para a pessoa ter certeza que ela quer fazer a redesignação, né? Depois eu acho que a Suelen pode até falar um pouco melhor, se ela souber como é que funciona isso daí, né? E aí depois entra a parte médica, né? E essa parte médica, que era uma coisa que eu queria ressaltar, né? Que aí vai entrar numa questão um pouco social aqui do Brasil, né? A parte médica, eles vão fazer o quê? Vão fazer o tratamento hormonal com a pessoa, né? No caso aí, dependendo de qual é o sexo biológico dela, ela vai tomar alguns bloqueadores hormonais e vai tomar outros que vão estimular a produção de certos hormônios. É claro que vai variar de pessoa para pessoa, né? Tanto a dosagem. E vai ter sempre um acompanhamento laboratorial disso daí, né? Então a pessoa vai fazer exames com frequência para ela poder ver se está tomando a quantidade certa, para não ter problemas, né? Por conta da variação hormonal que vai ter muito grande no corpo dela, né? E o médico vai estar fazendo acompanhamento. Em alguns casos, a pessoa vai partir para a cirurgia de redesignação sexual. No caso aí de uma pessoa, de uma mulher trans, né? Normalmente, então, é retirado o pênis e o saco escrotal, com os testículos, obviamente. Aí eles retiram um pedacinho lá da glande para ajudar a recuperar. Aí faz uma vagina na pessoa e coloca esse tecido da glande, que é um tecido sensível, por dentro, que é para poder ter a sensação e tudo mais do prazer e etc. durante o ato sexual. Tá? Tô explicando bem por cima como é que funciona a cirurgia, né? No caso aí de um homem trans, o que pode acontecer é deles retirarem, né, no caso aí, o útero e o ovário, aí eles podem fechar a vulva, e aí a própria administração hormonal faz com que o clitóris feminino cresça, e ele vira um pequeno pênis, né? Aí a pessoa pode, no caso aí, eu não sei como é que funciona exatamente a cirurgia, mas acho que tem cirurgias para poder aumentar um pouco, mas não é muita coisa, para poder melhorar um pouco aí a questão da... Não sei que termo utilizar, sei lá, desempenho sexual, não sei. Né? Basicamente é essa a ideia de como funciona as cirurgias de redesignação. E é legal também falar sobre isso, que aqui no Brasil, essa cirurgia de redesignação sexual, ela é um pouco recente, né, no Brasil, que ela foi aprovada. Que, por exemplo, o fenótipo masculino para o feminino, ele foi aprovado em 2008 para ser feito, e o fenótipo feminino para o masculino só em 2010. E como o Paulo Tadeu falou, essa cirurgia ela pode ser feita pelo SUS, só que a fila é gigantesca. Eles falam coisa de até 20 anos para você conseguir fazer pelo SUS. Deixa eu comentar o mais bizarro disso. É que eles aprovaram essa questão, né, da transição antes de aprovar o casamento. Verdade. Isso é muito bizarro, né? Tipo, eles têm tanto preconceito de ah, não, pô, porque... Ah, não. Eles poderiam muito bem ter falado, não, porra, você nasceu homem, você nasceu macho escroto, digamos assim, né? Você nasceu com pênis, você vai continuar assim pro resto da sua vida, não importa o que aconteça. Mas não, eles permitem isso, porque querendo ou não, né, precisa existir uma permissão pra se fazer tudo. Mas não permitem o casamento. É que aí a gente vai para esferas diferentes, né, na análise. Por exemplo, essa parte do SUS é a esfera da saúde. Quem normalmente cuida da saúde é o pessoal da saúde. Normalmente, né, a gente sabe que... Né? Considerando o nosso contexto atual, a gente sabe que nem sempre é bem assim, mas normalmente... Eu vou te falar, PT, que todo podcast a gente acaba falando do Bolsonaro. Não tem então, como, assim, né? Na atual circunstância, é muito difícil não falar desse cara, né? É, eu queria puxar a Suelen, né? Bolsomito! Mentira. Foi só pra assustar. Não, mas é bom que as pessoas saibam que aqui é um podcast apenas de bolsonaristas, né? Isso eu acho que ficou muito claro, até por isso que a gente trouxe esse tema. Porque no final, a gente vai... Mas eu queria puxar a Suelen, né? Porque ela acabou esquecendo de falar no começo, mas ela é psicóloga. É, eu não deixei o Matheus puxar, por mais que ele esteja rosteando hoje, porque eu realmente tenho essa dúvida também. Porque o PT falou dessa questão da pessoa ter certeza se ela quer fazer, né, essa transição e tal. Mas como é realmente esse preparo? Porque assim, ter certeza ou não é algo raso, né? Se for ver. Como funciona? Porque ter certeza ou não pode fazer umas três sessões e falar, ah, não, beleza, eu quero. Mas eu ia fazer uma bariátrica. A bariátrica, você tem 6 meses de acompanhamento. Nesses 6 meses de acompanhamento, você tem tanto a questão da alimentação, né? De como você deve reaprender a comer, como você deve reaprender a beber, como você deve fazer tudo na sua vida, porque a cirurgia, claro que no caso da bariátrica, é uma cirurgia que, tipo, se você fizer alguma coisa errada, você pode simplesmente morrer depois, né? Mas... É, existem pessoas que desistem no meio desse processo. Então tem essa questão também do sim ou não, mas tem toda essa questão do como comer, como blá blá blá blá blá blá blá. Tanto que foi aí que eu desisti, né, e resolvi emagrecer durante a pandemia e eu não posso tomar vacina mais. Mas nessa questão da transição dos gêneros, como seria isso? Porque só o sim ou não é realmente bem raso, né? Então, só contextualizando um pouquinho do papel da psicologia, a psicologia ela não considera, né, obviamente, ser homossexual como uma doença. E isso já faz um tempinho, né, desde 1990, então a gente não trata a pessoa como se ela vai fazer ou não a bariátrica no mesmo caso da cirurgia. Não existe a cura gay, né? Não. E também esse processo de 6 meses, tipo assim, para fazer a cirurgia também não tem um prazo definido. O que que a psicologia, o trabalho da psicologia? Não é falar para a pessoa se a pessoa está apta ou não. Tipo assim, é tentar convencer ela de alguma coisa, jamais. A psicologia não vai fazer isso. O que vai influenciar muito também a idade da pessoa, né? Por causa da família. E... calma, buguei. Gente, pera. Não, que eu acho que é a convicção da pessoa, não é? Ai, voltando, voltando. Então tá, não tem... pelo menos por enquanto ainda não tem um prazo estipulado de acompanhamento, mas tem que passar por um acompanhamento que é todo da equipe multidisciplinar. O que que a psicologia vai fazer? Vai trabalhar com a pessoa sobre o que vai ser o futuro dela, como que vai ser, todas essas questões que a pessoa precisa estar sabendo que vai acontecer, porque é uma coisinha assim um pouquinho permanente, né? Essa mas questão dos preconceitos, né, que ela vai sofrer. Sim. É uma terapia mesmo que a pessoa vai ter que fazer. Então não tem assim um prazo estipulado de quanto tempo ela precisa, quanto tempo ela vai fazer depois. É necessário, tipo assim, todo mundo faça a terapia, né? É necessário um acompanhamento, mas não é ainda obrigatório esse acompanhamento. Eu como na cirurgia ao bariátrica. Mesmo tempo, né? Sim, porque que nem na cirurgia bariátrica, assim, eu também imagino que é uma coisa assim que já tem há mais tempo, né? Por exemplo, da cirurgia bariátrica. Então o pessoal já tá com um olhar diferente pra isso. Ainda mais ou menos. É o pior que mais ou menos. Mas ainda faltam umas políticas aí no meio, né, também. Porque por ser um tratamento, assim, que também... Assim, o SUS é muito bom, gente, defendo o SUS. Mas ainda falta olhar um pouquinho melhor pra essa área que começou há pouco tempo, né? Então, ainda não tá ali no 100%. Eu acho que deveria, sim, ter um... Tem um acompanhamento no pós, assim, obrigatório, né? Mas, assim, acho que a partir do momento que você conversa com o paciente, né? Que vai fazer, ele mesmo, por si, ele já toma a decisão de estar continuando ali com a terapia depois. Uma coisa que eu queria levantar também é que a gente vai entrar também um pouco em outras esferas, né? Que tem a parte política, social, daqui do Brasil, né? Aqui no Brasil acontece muito problema de muitas pessoas trans fazerem o tratamento hormonal por conta. E assim, isso vai desde a falta de acesso à assistência, por exemplo, do SUS, né? Porque, por exemplo, as filas são gigantescas, então o, entre aspas, tratamento, na verdade, o acompanhamento que deve ser feito acaba não acontecendo de forma eficiente, né? E assim, a pessoa tá passando a vida dela, então o que que ela vai fazer? Ela dá uma lidinha na internet e simplesmente vai lá e faz... O que dá. Porque... É tipo o cara que vai na academia, toma um monte de bomba e infarta porque não soube usar aquilo direito. Isso, né? E é assim, o que o pessoal às vezes não sabe. Quando a gente começa a fazer uma administração hormonal, gente, hormônio controla muita coisa no nosso corpo. Só pra vocês terem ideia, tem mudança de comportamento por conta de hormônio. Pode falar, Sueli. É que há muitos anos atrás, eu olhei até a bula agora do anticoncepcional e eu não achei essa parte, mas vou ver se eu ainda acho. Mas quando eu comecei a tomar, quando eu tinha 15 anos, há 15 anos atrás, na bula do anticoncepcional é uma carga hormonal, né? Que as mulherzinhas tomam. E aí fala que em caso de gravidez, falava, né, que eu lembro de ter lido isso, que em caso de gravidez, que é pra suspender o uso, pois pode causar a feminilização do feto, que era o que a gente tava falando daquela parte biológica há um pouquinho atrás. E eu mostrava isso pros outros porque eu fiquei muito chocada na época, tipo assim, eu tinha 15 anos e falava, gente, olha isso, que loucura, né, não entendia direito, né, mas enfim, era só esse pontinho que eu queria lembrar da parte hormonal. Então, e voltando, né, e o que acontece é assim, às vezes a pessoa começa a tomar uma carga hormonal tão grande, totalmente desregulada, que ela vai conseguir... A aparência do sexo que ela quer, mas ela vai ter alguns problemas, às vezes, sociais por conta de você não tá tomando a dosagem certa e você pode, vamos supor, se é um homem trans, ele pode começar a ficar mais agressivo, entendeu? Porque, por exemplo, existem vários estudos falando da quantidade de testosterona que ele tem a ver com a agressividade também. Então, assim, tem um monte de coisa. E aí, eu queria ressaltar que é importante ter um acompanhamento médico. Qual é o problema? O acompanhamento médico pelo SUS é demorado, e o acompanhamento médico particular é caro. que aí a gente entra na questão dos trans aqui no Brasil, que acabam se marginalizando e dentre outras coisas aí, porque não vai ter acesso aí a esse ao que deve ser feito de verdade. Políticas públicas. Porque falta muito aqui no Brasil. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora. O duro que... É, mas é, vem, só vem. E só tá empurrando com a barriga, deveria tá mudando, só que tá estagnado o negócio. Isso vai atrasando, né? Porque é uma coisa inevitável. Concordo. Bom, mas então vamos dar sequência aí e vamos falar um pouquinho da questão histórica da homossexualidade, da comunidade em si. Pra começar, já vamos deixar aqui claro que a questão... homossexualidade, ela já acontece desde quando o ser humano existe na Terra. Ser humano não, né? Desde que o planeta é planeta e não só da espécie humana, né? Vamos seguir assim. Eu acho que aí a gente já pode passar pro PT já para falar sobre essa parte de novo, até a gente dar sequência na questão histórica. Fala do peixe palhaço. Não, ó. Ah, não, fala do casalzinho de pinguim do zoológico que adotaram. Gente, assim, ó, na natureza. Desculpa tá falando assim, pode parecer preconceito, não é, tá? Mas é que o caso foi com um aluno dessa religião. Eu tinha uma aluninha que ela era evangélica, né? E por conta da crença dela, toda uma vez ela chegou a falar assim: ai, professor, mas lá na minha igreja falaram assim que esse negócio de ser homossexual e tudo mais é errado porque é contra a natureza. Aí eu olhei pra cara dela, falei assim: me explique o que significa ele se ser contra a natureza. Não porque Deus fez os animais macho e fêmea, que aí eles são feitos pra cruzar. Eu falei: ó, vamos lá, vamos com calma. Aí você devia falar: então, os machos transam entre si também. Não, aí eu virei e falei assim: o que que você me fala, por exemplo, da solitária, que ela é hermafrodita? Ah, mas não, mas e os animais? Então, sabe, os pinguins, o cuidado parental normalmente acontece de dois machos para com o filhote, porque aí a fêmea vai embora. E tem várias outras espécies de aves que são assim, inclusive eles chegam a ter relação sexual, e são animais mais próximos, né? Não, mas... É, e caso de, por exemplo, e leão? Então, leão também tem relação homossexual, assim, com girafa, né? E assim, é comum. Então, esse pai, eu começo assim, tipo, com cuidado, falando: então, o seu pastor, ele tá errado, tá faltando ele estudar um pouquinho de biologia, mas só um pouquinho. Né, Petri, pra que... A gente sabe que tem... Ah, porque muda o próprio sexo. É, então, não, isso aí eu começo a entrar, por exemplo, eu falo assim: gente, tem cardume de peixe que é assim, vamos supor, tem um monte de fêmea e um macho. O macho morre. O que acontece? Tem uma reação química lá entre eles, um deles começa a virar um macho. É, eu falei do peixe palhaço exatamente por isso. Procurando Nemo tá totalmente errado, porque o Marlin deveria ter virado fêmea naquele momento, né? Então, mas a gente não discute certas coisas da Pixar. Estragar. Não, vamos estragar a infância. Mas assim, tem um monte de peixe que troca de sexo, tem um monte. Assim, o pessoal, quando começa a ver a parte de biologia, tem muita coisa. Aí eu falo assim: gente, vocês estão precisando ler um pouquinho, porque não é bem assim. Deixa eu te perguntar, PT, você leva isso para suas aulas por conta própria ou você, tipo, espera que venham as perguntas, como foi o caso dessa? Olha, é assim, vamos contextualizar. Motuca é uma cidadezinha micro. 3 mil habitantes. Ah, mas o que que significa isso? Eles são pessoas. Tá, então, mas assim, a gente vai falar sobre a questão do efeito... como que eu vou falar? Efeito de vila. Vou dar um apelidinho. Efeito caipira, né? Efeito do sítio. Não, eu não vou chamar assim, porque é assim, ó, sabe aquela questão de bairro? Sim, existe sim. A comunidade do bairro e aí tem uma cultura do bairro. É isso que acontece em cidadezinha pequenininha. Existe toda uma cultura e todo mundo vigia a vida de todo mundo. E ao mesmo tempo que isso acontece, qual é o problema? Se você fala alguma coisa que vai contra, o negócio, ao invés de ser favorável, vira um transtorno. Então, eu falo com cuidado com o pessoal, mas eu falo. Eu falo assim: olha, pessoal, por exemplo, às vezes eu tô na minha aula, ninguém perguntou, mas eu falo assim: olha, às vezes a gente ouve na televisão que, por exemplo, não tem que, ou ouve em casa, ouve às vezes em grupos que a gente vai, eu falo desse jeito, sabe? Em grupos que a gente vai, e a natureza ela é assim, e não funciona desse jeito. É como se fosse uma curiosidade, né? Você coloca isso, aí eu começo a colocar situações pra eles, então eu faço assim, de uma forma, aí às vezes eles acabam perguntando, tem gente que fala assim, ah, eu li não sei o que, ah, eu vi não sei o que lá, ah, eu vi tal programa, eu vi uma coisa semelhante, aí eles começam, eles mesmos a levantar a situação, né? Mas é assim, eu tenho que tomar cuidado lá. Eu fazia uma palestra sobre educação sexual sem entrar no quesito LGBTQIA+. Era sobre, literalmente, educação sexual no sentido de, olha, vamos ver como é que é o corpo masculino e feminino para vocês saberem, saber onde pode tocar, onde não pode tocar, quem pode tocar, quem não pode. Eu falava da parte legal, falava de estupro, tudo. Porque ela tava tendo casos, assim, basais de ter gravidez na adolescência a rodo. Tipo, da escola lá ter 10 pessoas grávidas, uma escola de uma cidade de 3 mil habitantes, entendeu? É muito, pô, muita gente. Mas enfim. Mas então, aí em questão históricas, os primeiros registros que tiveram de relações homoafetivas, eles vêm de muito antes de Cristo, desde 1200 anos antes de Cristo, pesquisadores encontraram relatos e fatos que e relatavam a questão da homossexualidade na época, né? Ah, isso, os gregos. É, e isso veio vindo, e na verdade, muitas das questões que a gente, os problemas que a gente tem hoje, eles vieram com relação a, infelizmente, por conta de religião, né? Das pessoas que integravam religião e que foram fazendo isso. Porque aqui no Brasil mesmo, a gente pega... chegou os imigrantes aqui, né? Os portugueses. Aí começou a ferrar tudo. A gente já sabe, a gente tá vivendo aqui. Né? Que aí, querendo começar a integrar a religião nos indígenas, aí começou a cagar tudo, né? Mas isso tem em vários lugares do mundo, em questão da... Na época da Inquisição. As cruzadas. Isso, os atos de sodomia, que é aquelas práticas de sexo anal entre homens e mulheres, ou entre dois homens, eram punidos com pena de morte, sabe? Não, você não podia ter tipo de coisa. A quarentena, os relatos, assim, pintura que o povo tinha do carnaval, porque do carnaval, né, antes de começar a quarentena, o negócio era, enfim, né, mas enfim. Eu só queria fazer esse adendo, porque o pessoal que começou na fase... Acho que é renascentista, espera. Que eles faziam essas festas de carnaval pra começar... Por causa da religião. Se eu começar a entrar na parte da religião, né, tem uma coisinha bem grande, né? Enfim. Mas a religião colocava a gente lá de quarentena... Deixa eu só fazer um adendo, assim, tirando o foco total. Você sabia que eles faziam quarentena porque... Quarentena não, caralho, quaresma. Porque na época era difícil de ter alimento o ano todo. Então eles colocavam a quaresma pra fazer um... Tipo assim, ah, vamos racionar em nome de Deus. Mas não, era só porque não tinha alimento mesmo. E pra população não ficar brava, tipo assim, né? O pão e o circo, aí eles falavam, não, a gente tem que fazer quaresma. Ó, falei quaresma, certo agora. Enfim, aí a religião colocou esse negócio, né, da quaresma, por causa de Deus e tudo mais. E aí veio o povo e colocou o carnaval antes, né, tipo assim, pra entrar nesse período de... Enfim, pra ficar esse tempo aí de sem fazer nada. Primeiro que nas pinturas... depois eu vou lá e me guardo. É, vamos foder, comer e beber e depois a gente vê o que faz, né? Exatamente. Muito melhor é fazer isso depois de 40 dias sem que você tá com vontade. Exatamente. Se você depois do carnaval, aí você vai ver como é que é seu. Faria mais sentido. E na história da arte tem muita representação de, assim, por quadros e, enfim, de dessas festas que eles faziam antes, esse bacanal todo, que era... Todo mundo junto, misturado e desse jeito. E na Idade Média, a gente tem essa questão também de... A questão da sociedade em si, da política com a religião. Porque na época da Idade Média, tinha toda a questão que a religião praticamente andava ali do lado com a política. E o que acontecia? Sim. Lá, todas as pessoas que tinham... Caralho, você tá falando de 2021, Matheus? Ótimo. É. Então, mas é que na questão naquela época era católica, né? Hoje a católica nem tem mais tanta influência assim. Não é, mas é que também era um católico diferente, né? Porque tem o apostólico romano e tudo não, mais, então, essas divisões. Aí nessa época, as pessoas também eram perseguidas, que tinham relacionamentos homoafetivos e tal. Só que tinha uma diferenciação. Tipo, se a pessoa, se fossem reis, as pessoas do, nobres, não tinha esse problema, sabe? Poderia ter normalmente relação homoafetiva. Agora, os pobres e a classe baixa era que ferrava, morria. O Renato fez um gesto que é exatamente isso, né? Como diria o Titãs, desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia, no caso, o que o homem fazia mesmo. Só mudou os termos, né? Porque na prática é a mesma coisa. A igreja, não importa qual dominante, sempre fecha o olho pra quem paga mais. Qualquer igreja. Quem paga mais, ele vai fazer vista grossa. Sim. Sabe? Isso eu queria... Optivo de um jeito, não importa. A igreja, como quem manda ser humano, acontece isso. Era o que eu ia falar, isso é do ser humano, né? Sim. Sim. Porque o problema não é nem a religião, né? São as pessoas que estão lá dentro. E esse é o ponto que eu até entrando nisso eu ia falar, Matheus, porque assim... Jesus era legal, o problema é o fã-clube dele. Exato. Me digo mais, eu quero pôr polêmica aqui. Na minha opinião, Jesus era gay. E na minha opinião, se Deus existir, é mulher. Ah. Isso aí, no ouvido de gente... É. Assim, é uma coisa bem feita, né? Acho tem que você vai ter que cortar de novo aqui, ó. Eu sei que a gente tem ouvinte bolsonarista, nossa, mas tá se retorcendo nesse momento. Ou das duas, uma. Ou era uma coisa ou outra. Tipo assim, eu acho que era, por exemplo, eu acho que ele era da pessoa que era super de boa, se ele teve relacionamento sexual, foi com qualquer pessoa, ele não deve ter feito distinção, ou totalmente o contrário, ou ele era uma pessoa assexual. Assexuado. Ele não teve relação e não tinha atração por ninguém. Eu acho que das duas, uma. Não, eu acho que não. Eu acho que ele teve um aferzinho com a Maria Madalena. Pode ser também. Sim. Eu gosto de falar isso só pra causar, mas enfim. E outra coisa, a gente pensa... Não, eu acho de verdade que ele teve um afer com a Maria Madalena. Eu acho que ele... Não, eu acho que é muito óbvio isso, na verdade. É? Na verdade, eu acho que nesse caso, assim, vendo tudo que eu já vi sobre esse assunto, claramente era um pastor. Um pastor no sentido, tipo, pastor... rabino, certo? Que não se casou com a pessoa que ele deveria ter se casado na época, por escolha própria, e isso ele levou à abdicação dele. Maria Madalena, pra mim, tipo, quando fala isso... Caralho, não, pera aí. O que um homem não faz depois de ser largado, não é verdade? Olha, ó, esse aí foi o... Assim, master, né? Porque a gente tem um gap muito grande da vida dele. Então, a escolha pode ter nesse gap da vida dele que a gente não conhece, que, tipo, a gente não vai conhecer e tudo mais. Maria Madalena, talvez, foi a mais próxima dele como mulher. Não quer dizer que eles tiveram alguma coisa. Isso, pra mim, seria completamente irrelevante. Mas é a pessoa que mais chegou perto dele emocionalmente, nesse sentido do sexo. A gente só tá querendo causar, amigo. Eu também. Se a gente for viajar nessas teorias... Tem coisa, por exemplo, dos livros que é escrito na Bíblia. Você acha que a Maria, mãe de Jesus, e a Madalena não escreveram nada? Elas não tinham nada pra contar lá da história? Gente, tem o evangelho delas. É que a igreja não colocou. Então. Deus não seria mulher por causa de um bicho só. Ornitorrinco é uma sacanagem muito grande que só um homem poderia ter feito. Ornitorrinco é bonito pra caralho, vai tomar no seu cu. Então, é bonito, mas tem bico de pato. É uma mistureba muito grande, sabe? Então, mas pra mim é uma perfeição. Ornitorrinco pra mim é uma perfeição, Renato. Pelo amor de Deus. Acho que é melhor a gente voltar pro tema. Mas o ornitorrinco, eu falei, a gente já desviou demais da conta. No, I'ma get to know you better. Kinda hope we're here forever. Nobody on me. Em atos históricos também, a gente teve também casos de extermínio, de tortura, castração, na época do nazismo alemão também, né? Eles não só exterminaram com os judeus, como eles também tentaram exterminar com as pessoas homossexuais também na época, né? Porque aquele povo lá tem probleminhas. Querendo ou não, na visão maluca deles, não é a raça pura também. na teoria deles, tá ligado? É, então. Como assim, homem que gosta de homem? Tá errado isso daí, então vamos matar. E agora já vendo já pra gente falar sobre a questão histórica de onde começou e por que que a gente fala sobre esse mês do orgulho da comunidade, a gente vai lá pros Estados Unidos. Que nos Estados Unidos, até os anos 60, na década de 60, a homossexualidade era crime em quase todo o território dos Estados Unidos. Ao menos, exceto o estado de Illinois. Illinois era um estado, sempre foi mais progressista lá nos Estados Unidos, né? E eles sempre tiveram um espaço maior para essas questões lá. E teve uma questão lá que foi muito importante dentro da comunidade historicamente, é que aconteceu a rebelião de Stonewall, né? A revolta de Stonewall que aconteceu. Porque lá em Nova York, sempre teve o bairro lá de Greenwich Village, que foi um bairro lá que tinha nos Estados Unidos, que eles aceitavam mais os gays, né? Pessoas da comunidade, eles tinham mais abertura e tal. E acontecia que, de vez em quando, a polícia sempre ia nesses lugares e batia, né, com violência nas pessoas e tal. Até que no dia 28 de junho de 1969, aconteceu a primeira manifestação das pessoas, né, dos travestis, das lésbicas, dos gays, contra a repressão policial, e foi uma das... dos impulsos que deram para o direito a conquista de direitos dentro das pessoas da comunidade, né? Direitos básicos. Então, por isso que nesse mês de junho a gente comemora o mês do orgulho por conta desse dia e por conta disso que aconteceu lá nos Estados Unidos em 1969. Não, eu tô com um negócio para jogar no final muito forte aqui. Peraí, então. Não vou jogar agora, senão vamos perder, senão vou esquecer. Vou jogar agora, senão vou esquecer. Então vai. Agora faz uma claquete no sol, você subir depois pra você passar pro final. Não. Vamos colocar aqui, porque aí tem informação séria e uma quebrada, informação séria e uma quebrada, né? Porque eu sou assim. O Matheus é muito bicho estereótipo. Do nada, que isso? Pelo seguinte. E é nisso que eu vou. E é por isso que eu vou chamar o PT. E isso é algo que eu já falei com o Matheus, na real. Sempre quando a gente pensa no que tipo de música um gay gosta, sempre vem a questão das divas pop e tudo mais. Por isso que eu falo que o Matheus é extremamente estereotipado. No ensino médio, ele tinha um blog da Rihanna. Aí, ó, mas eu falo até hoje que eu gosto. Não, no ensino médio não. Acho que era no fundamental. Acho que era no fundamental, que a gente se conhece desde de molequinho. Esse é o momento de queimar o Matheus. Não, mas o Matheus, ele... querendo ou não, ele acabou se enquadrando nesse estereótipo, que é uma visão que as pessoas realmente têm, né? Da, pô, diva pop, símbolo gay, enfim. O PT é um cara que foge disso. Nem tanto. Mas eu sei... O PT dançando em festa. O PT, eu sei que ele é roquista também. É, mas é... Tá... Escuta uns metal. Ó, você conheceu uma fase minha de gosto antes da fase do metal, eu ouvi Spice Girls, eu tenho todos os álbuns das Spice Girls. É, isso eu também. Eu escuto Backstreet Boys até hoje. Não, mas é só pra puxar essa questão do... Que esse estereótipo meio que não faz sentido, né? As pessoas sempre relacionam o pop, né, as divas e etc, com o gay, mas o PT mesmo é um cara que, de repente, ele pode estar escutando, como ele disse, Spice Girls, mas ele pode, sei lá, botar um Halloween logo em seguida. O PT deve ter uma playlist muito curiosa, aliás. Eu não tenho. eu tava pensando nisso esses dias. A minha playlist tá com Ana Carolina, tá com Edu Falaschi, Blind Guardian, Beyoncé e K-pop. São coisas totalmente opostas, né? Isso é curioso. K-pop, eu quis trazer isso pra vocês. Famosinho, tipo Blackpink, BTS, o que, que é que não, tem? Mas ó, não, não, eu entendo o PT, ele escuta K-pop porque ele é chofem. Vocês viram esse? Ele tá achando o quê? Você procurando no Google, né? Exato. Não, mas eu quis trazer essa questão desse estereótipo exatamente porque quando o Matheus chamou o PT, eu conheço alguns dos gostos do PT. E esses gostos que eu conheço do PT são extremamente opostos ao que eu sei o que o Matheus escuta. Por isso que eu chamei ele de bicho estereotipado. Mas vocês sabem se existe... Porque na música é claro que existe essa questão desse estereótipo. Vocês sabem se em algum outro tipo de arte existe esse estereótipo? Tipo, porra, não, porque gay gosta de ver filmes do tipo X. Ou... livros do não, tipo o X, que acontece, a culpa é das estrelas. O que sabe? Acontece de problema dentro da comunidade são com as pessoas da comunidade, com outras pessoas da comunidade. Porque quem mais sofre, as pessoas que sofrem bastante dentro da comunidade são as pessoas que são afeminadas. Porque, tipo assim, isso é um preconceito que tem até de gays pra gays, entendeu? Porque tem muita gente que não gosta nem de ter uma pessoa afeminada como amigo, por exemplo, sabe? Isso é um negócio que eu já conversei com você, mas eu não gosto de pessoas extremistas em nenhum ponto, sabe? Me irrita pessoas espalhafatosas, seja no machão escrotaço, ah, porra, porque eu uso uma camisa regata que é costurada com uma linha, né, finíssima pra mostrar meus músculos extremos, isso me irrita muito, mas também me irrita pessoas que falam alto, ou, tipo, existe novamente esse estereótipo de alguns gays que são extremamente, ah, sabe, gritando e tal, e só que no meu caso é num geral, eu não gosto de pessoas... O seu problema é o comportamento exagerado, não... Exatamente. Eu tô falando assim, eu não sei se é o que o Matheus ia comentar, né? Esse preconceito que existe, ele é uma coisa muito complicada, né? E esse preconceito, ele extravasa, né? Extravasa não, eu acho que o movimento não é de dentro pra fora, talvez seja de fora pra dentro. Eu acho que esse é um preconceito que vem por conta da gente ter uma sociedade que ela é heteronormativa. Então, a gente tem muito essa ideia do gay espalhafatoso, ele é... Tipo, tem os termos, né? A bicha POC, não sei o quê, que acaba sendo, eu acho, meio ruim falar, né? Não, os termos, a gente vai jogar isso mais pra frente também, porque existem muitas expressões do meio LGBTQIA+, falei ali a sigla completa. Beleza. Que é uma comunicação extremamente interna, né? E aí eu preciso até de ajuda, porque como eu recém saí do armário, tem muita coisa que eu não sei também, viu? Nós somos dois. Eu saí do armário já faz tempo, mas tem coisa que eu não sei. Como diriam, eu sou fora do meio, mas depois eu explico isso daí. Eu só não sei o que fora é do meio ruim, porque tem o fora do meio ruim e o bom, entre aspas. Eu só sei o que é Edi, porque eu já ouvi a expressão, se o boy sorrir, mandioca no Edi. Então, eu acho que fica muito óbvio, né, o que é Edi. Né? Mas assim, ó, complementando, tem alguns professores que eles viram pra mim e falam assim... Nossa, Paulo, se você não falasse, eu não ia falar que você é gay. Você nem parece gay, né? É bem isso, você nem parece gay. É o pior que eu vi, eu falo assim, mas eu acho que eu tenho uns trejeitos assim. Porque eu só tenho, tipo... Eu? Você tem. Você então, tem, mas eu falo assim, eu falo porque eu te conheço há muito tempo, né? Lá na escola que eu trabalho há quase 10 anos, a galera tem um monte... me falaram faz 2 semanas. Um professor falou assim, nossa, Paulo, se você não tivesse me falado, eu não ia saber. Eu olhei pra cara dele assim, cara, eu tenho um monte de trejeito. Não, você não tem trejeito. Eu tenho. Assim, não, você não tem. Eu falei, gente, tá acontecendo algum problema. Ô, PT, aí eu jogo uma questão. Será que essa questão de você falar que você tem trejeitos não é até o preconceito enraizado da parte de você mesmo falar que tal comportamento é um trejeito? Eu acho que depende do que você entende por trejeito. Porque é assim, ó, eu vou falar o meu entendimento pra ficar mais claro. Sim. Eu tava pensando isso até algum tempo atrás, né? Que é a ideia do trejeito? Eu vejo que a gente da comunidade LGBTQIA+, Tá? Vou resumir só pra comunidade. Sim. É, a gente, se a gente é bem resolvido com aquilo que a gente é, independente de que letra a gente faz parte, a gente não fica preocupado com a forma como a gente vai se tratar ou ser tratado. Então, por exemplo, tem gente que vira pra mim e fala assim, ai, amiga, não sei o quê, eu, ah, beleza, não sei o quê, tipo, normal, sabe? E aí, então, por conta da gente não ter essa questão do ah, isso é coisa de homem ou isso é coisa de mulher, eu faço coisas que, pra comunidade heteronormativa, é de homem ou de mulher, que são os trejeitos, entre aspas. É exatamente isso que eu falei, então... Você falar da questão dos trejeitos, querendo ou não, parte do preconceito da sociedade, né? Porque... fazendo um olhar de fora, né? Sim, e a exato. Gente... considerar um trejeito é questões externas, né? Sim, nesse aliás, sentido. Ah, entendi, Aí nesse sentido, realmente é. Sim, sim. Já que a gente falou de queimar o Matheus... o Matheus... Eu adoro o Matheus 2.0. Pelo seguinte... O Matheus antes, ele era extremamente retraído, fechado com ele mesmo. E de repente o menino despirocou pra caralho, sabe? Virou... Tatuagem. Foi da água pro vinho. Não, mas até o jeito mesmo dele, sabe? De como ele fala as coisas e tal. E eu gosto pra cacete, porque isso muito provavelmente é um jeito que ele tava guardando faz muito tempo. E é o que ele queria ser desde muito tempo, né? Então, eu acho bacana isso. Eu queria só colaborar com o que o PT falou, porque é o seguinte. Quando eu era uma pessoa muito retraída, com um monte de coisa, tipo... qualquer coisa que jogavam pra mim, eu não sabia lidar, eu sentia muito peso. E, tipo, depois de meus 30 anos, que, meu... não importa o que as pessoas acham de mim, e pra mim, tipo, tanto faz, tipo, o que faz. E eu tirei todos esses pesos que eu fui tendo. Foi um período onde eu tive maiores pessoas conversar comigo achando que eu era gay. E quando falava, eu achei que você era gay. Ah, pô, não sou, mas tá aí, obrigado, né? Tipo, e o pessoal achava obrigado. Quem falou obrigado? Ué, por quê? A pessoa fica com receio de falar. Pô, eu não falo isso, porque, tipo, quando um homem vem pra cima de mim, dando em cima de mim, eu falo, não sou gay, mas muito obrigado, porque, cara, pra mim é uma coisa que uma mulher. Munição. Eu tô me sentindo, pô. Novamente essa questão. Agora em cima de mim, pô, sou atraente, poxa. Caramba, gente. É novamente a questão do preconceito enraizado, né? A pessoa até tem medo de falar, puta, eu pensava que você era gay, exatamente porque, de repente, ela pode pensar que você vai ter uma interpretação pejorativa disso, saca? Até essa questão dos machos escrotos, de tipo, porra, um homem não pode falar que o outro homem é bonito. Mano, isso é muito tosco. E eu sempre falei dos homens que eu achava bonito, sabe? Tipo, é muito... Homem hétero não sabe o prazer que é viver sem esses pesos, sabe? Alguém virar, dar em cima de você, por mais que você não curta, homem virar e falar muito obrigado, como aquilo te levanta em dias que você pode... tipo, a gente fala sobre masculinidade frágil, né? Qual o problema de a pessoa perguntar alguma coisa pra você e simplesmente falar assim, não, obrigado, eu não gosto. Não, a pessoa tem que falar, não, mas por que você me chamou disso, que não sei que tem, porque... Não... Cara, a primeira vez que eu vi o Renato, quando eu fui levar ele na rodoviária pra ele ir embora, tipo, ele me abraçou e me deu um beijo na bochecha. Isso não tem problema nenhum. Mas eu sei e conheço gente que, puta, só com isso. E pra mim é muito só com isso mesmo. É algo muito simples, sabe? Uhum. Só com isso tem gente que já fica puta. Tipo, porra, mano, você deu beijo. Você tipo, recebeu um beijo na bochecha de um cara? Que porra é, sabe? É tudo questão de comportamento da sociedade que a gente vive. Porque você pega uma coisa muito bizarra. Na Rússia, por exemplo. É um país que até hoje não tem abertura nenhuma pra uma pessoa que é homossexual. Tipo, lá é crime você ser homossexual, você ser gay, né? Ter relação homoafetiva na Rússia. E por outro lado, os costumes deles é que os homens, eles cumprimentam os outros homens com um beijo. Cara, e na Rússia, se eu não me engano, era a Rússia que o governo tava pagando homens héteros cis pra ir pra lá, pra ficar com as mulheres de lá. Cara, tem uma curiosidade da Rússia que isso me deixa abismado, cara. Me deixa abismado. Sabe que você via muito cara que viajava pra Rússia e quando voltava casado, tava com uma modelo do lado, mesmo o cara sendo horroroso? Porque só do cara não bater na mulher, isso já era um grande atrativo. Isso é um atrativo. E tipo, eu acho que não bater na mulher é não, não, olha, pra gente não é um atrativo, né? Pra gente é o mínimo. Mas assim. Ah, eu respeito. O cara com, tipo, ser um atrativo gigante, o cara não bater na mulher. Isso não é um absurdo, você pensar no. Sim, mas verdade? Assim, pra um país pagar pra estrangeiros irem lá e tipo, criarem relacionamentos com as mulheres de lá, é porque o tanto de gente que deve ter no armário lá, não deve ser pouca. Só que mesmo assim, ainda tem uma resistência lá e tem muita. A comunidade LGBT sim, ainda protesta pra caramba lá. Eles não, falam... é esse o problema. É esse o problema que eu tô falando. Tipo, às vezes a pessoa tá no armário e não vai sair nunca. Por conta do governo desse país, por conta da sociedade desse país, saca? É muito escroto, cara. E aí, Rafa, a gente puxa os crimes que orientam de acordo por conta disso. Porque uma mulher lésbica lá vai ter um incidente de estupro corretivo muito maior, sabe? E o cara que é gay, se ele não é um cara que vai ser estuprado às vezes por ser gay, pode ser um cara que faça o crime pra provar que não é gay. Então, tudo que gira de errado em torno de uma sociedade que não deixa a pessoa se aceitar e tirar esses pesos do que era 100 anos atrás, do que era o que era ser homem, o que era ser mulher, tipo, que já tá muito ultrapassado. Não deixa sim. Tirar do passado. Isso aí é cada vez pior. Sim, isso, eu imagino pra vocês. Eu vou puxar o Matheus pra roda pra falar mal do Bolsonaro, que é ele. Tipo, às vezes a gente tá num assunto muito nada a ver no podcast, que não tem nada a ver com política, sei lá, falando de alguma série. Aí o Matheus vira e fala, ah, imagina se fosse no Brasil com o Bolsonaro, sabe? E o Bolsonaro tem muito. A sexualidade do Bolsonaro é a coisa mais frágil da vida, sabe? A sexualidade do Bolsonaro é um cristal numa loja esperando que um rinoceronte entre, sabe? Ele virar e tomar o Guaraná Jesus e começar a fazer voz fina, sabe? Ele fala, ah não, porque eu sou casado com o Paulo Guedes, ironizando essas paradas, sabe? É uma demonstração de sexo frágil tão grande que chega a ser um absurdo. E todos os seus seguidores fiéis também têm esse mesmo problema, né? Ô, Rafael. Ele tem muito isso. Puxando um pouco o gancho disso daí que você tá falando, é muito triste eu ver alunos de sexto ano tendo comportamentos semelhantes ao dele. Só que aí não é de agora. Isso mesmo antes dele ser presidente, porque. Isso não. Esse problema do. É a criação, né? Essa questão do comportamento do Bolsonaro, ele não é uma questão. Ele, assim, é claro que ele acaba influenciando, mas não as crianças de forma direta, né? Ele acaba sendo só uma figura que demonstra como é a cultura do Brasil, na verdade. A gente ter colocado um presidente assim significa que a gente ainda tá engatinhando em muitos aspectos. Reflete sociais, a sociedade. Exatamente. Então, assim, eu vi aluninhos, assim, na sala de aula, que eles, qualquer coisa que você falava, eu lembro, gente, uma vez eu tava explicando sistema circulatório, e eu falei, olha só o que eu falei. Eu virei e falei assim, pessoal, para vocês terem ideia, a gente tem vários tipos de vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, para vocês entenderem de forma simples, imagina que eles são canos. Um aluninho meu virou e falou assim, vapo, cano, vapo. Eu olhei pra cara dele. É a quinta série, né? É a quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você, sabe? E tipo, tava assim, a sala inteira em silêncio, só esse aluno se manifestou, todo mundo olhou pra cara dele assim, cara, você tá pensando nisso? E é assustador, é assustador uma criança, porque querendo ou não, acaba sendo isso. É assustador uma criança ter que se... Se reafirmar. Exato. Fala, sua Helena tá querendo falar. Eu acho que isso entra bastante na questão também da psicologia, de como as pessoas não conseguem, dentro do próprio ambiente familiar, se sentir à vontade para poder estar se assumindo. E quanto que isso impacta na vida delas. Por exemplo, eu não tô citando... Não tô falando que isso aconteceu com o Matheus, mas que nem, ah, depois que ele, você que falou, né, Tanish, depois que ele virou gay, o 2.0 tá bem mais legal. Agora, imagina isso tudo numa sociedade que limita de todas as formas, culturalmente, dentro de casa e com política pública. Aí a pessoa, o tanto que ela perde, assim, de produção dela, do que ela conseguiria estar ali acrescentando até pra sociedade. E não... Tem toda essa construção, até cognitiva da pessoa, assim, que o negócio tá tão enraizado, assim, é crença da, assim, que precisa ser modificada, assim, com muito tempo de terapia, sabe? E dá muito trabalho pra gente depois, né? Mas, enfim, voltando só ao que eu queria dizer da questão da psicologia nisso. O quanto que isso limita a pessoa de ser ela no seu melhor potencial. Sim. É porque a gente cresce ouvindo que homem não chora, né? Cresce ouvindo essas coisas. Ah, pô, homem não brinca de boneca, cara, mulher não joga bola, né? É foda. Isso tudo impacta não só no relacionamento, assim, da pessoa em si, mas dela com o outro, dela como ela se relaciona com dentro da se ela casar dentro da família dela, com a esposa, com os filhos. Então, tipo assim, vamos ter que trabalhar muita coisa, né? E o pior é que por conta desse excelente governo que a gente tem, a gente poderia estar discutindo isso dentro das escolas, com os estudos de gênero, né? Mas fizeram um negócio virar tão... um negócio mirabolante que ia fazer todo mundo virar gay na escola, que não foi, né? Não se discute. E PT, quando alguém tiver alguma dúvida sobre isso nas suas aulas, agora você tem um Locomocast pra mostrar. Fala, olha, vamos soltar o Locomocast que vocês vão estar instruídos. Esse negócio do Matheus 2.0, né? Eu conheci pouco o Matheus antes, né? Eu conheci ele agora. Aí eu falo assim, nossa, o Matheus tá falando bastante, né? Porque ele era bem quietinho. E aí eu tava pensando em tudo que vocês estavam falando, né? Gente, eu não sei se é o sentimento do Matheus. Eu lembro que quando eu me assumir, né? Assumir pra mim mesmo o que eu era, é um negócio libertador, porque a gente assume uma parte que a gente quer esconder, que a gente acha que a gente não deve ser. Sim. E aquilo faz parte de nós aquilo. Nossa, e muita coisa do externo já não te atinge mais por conta disso. Exatamente. Porque você já se aceita e fala, é assim mesmo. Então, que se dane o que você falar. E você se assume como um ser integral, né? Aí você acha que acaba criando uma casca, não no sentido ruim, né? A gente acaba criando, na verdade, uma imunidade para o que proteção. As pessoas vão falar. É, uma proteção para o que as pessoas vão falar, porque a gente fala, eu sou assim e beleza, tá tudo certo. Se aquela pessoa não acha isso, é um problema dela que ela tem que resolver com ela mesma e não comigo. Eu queria até puxar a Suelen, porque a gente falou lá atrás, né, da questão de antigamente você ser bissexual era só meio errado, né? Como foi pra você, né? Meio errado é foda. Mas como foi pra você essa parte de se assumir? Como foi pras pessoas ao seu redor, né? Como foi a reação delas? Na verdade, é que eu sou meia porra louca, né? Então, pra minha família foi tipo assim, ó. Ó, o negócio é o seguinte, eu sou assim, pronto, acabou. Não gostou, bate palma. Pronto, acabou. Mas teve alguém que não gostou e bateu palma. Não, assim, o meu pai, assim, ele antes ele ficava assim, meu pai, ele é bem aquele cara, assim, exército e não sei o que tem, blá blá blá. E aí, um dia, meu pai tava enchendo muito meu saco. Ele, filha, se você gostar de mulher, eu vou gostar de você, mas me conta, não sei o que tem. E, tipo assim, não era uma coisa que no momento eu queria estar ali discutindo com ele da forma que tava, porque ele já tinha bebido, enfim, né? E aí, nesse dia, eu lembro, eu falei, pai, eu gosto de piroca. Eu gosto de piroca. E aí, ele ficou, tipo, não sei o que tem. Eu falei, olha só, você prefere eu falando com você, tipo, desse jeito, do que só eu simplesmente falar que eu gosto também de estar me relacionando com uma mulher? Aí, tipo, ai, é que não é assim, que não sei o que tem. E assim, o que eu quis falar na hora, tipo, as pessoas normalizam, hétero, na sexualidade, né? Como se fosse, assim, aceitam coisas mais esdrúxulas do que um amor, falar normal, tipo assim, com pessoas do mesmo sexo. E nesse dia que aí, tipo, acabamos entrando nesse assunto, aí eu falei, olha, pai, pra mim é independente se a pessoa, se for homem, for mulher, foi quando eu tentei falar pra ele, né, de ser pã. E aí ele pegou e falou, olha, é que eu gostaria que você tivesse uma família, não sei o que tem, tivesse filha, fosse... que eu sou filha única por parte de pai, né? E, enfim. Eu falei, pai, mas tem adoção e tudo mais, sei que tem. E, assim, nesse dia foi uma palestra com o meu pai. Foi uma palestra, mas eu achei muito legal por ele também estar aberto a isso. Mas é que nem eu disse, eu sempre fui muito porra louca. Então, tipo assim, a gente ia bater de frente até um dos dois morrer e tudo mais. Então, pra minha família, tipo assim, que não é o meu pai e minha mãe, tipo tio, tia, avó e vó, eu nem comento nada. Mas eu acho que é sempre assim. Por exemplo, quando a gente se aceita pra gente, e as pessoas que eu acho que a gente se importa se vai ter aceitação ou não, é mãe e pai. O resto é resto. Então, as minhas tias, a gente é próxima, porque a gente se vê bastante. Então, a gente se vê bastante. A gente faz muito churrasco, é uma família muito unida. Então, e aí sempre assim, eles começam a sair esse assunto, aí eles veem que eu tô na roda, eles meio que dá um desvio. Fica com receio, assim, né? Fica com receio de comentar qualquer coisa. É, porque eles sabem que eu vou falar, sabe? Que eu não vou ficar quieta. E eles sabem, assim... Eles aí você imagina, o pai da Suelen no trabalho falando com o amigo dele: nossa, minha filha tá pegando uma gostosa. Não, mas assim, eu não comento nada disso com meu pai. Tipo assim, eu só posso falar de relacionamento com homem pra ele. Tanto que ele só acha que eu... Ele não sabe que eu já fiquei, que eu já me relacionei. Enfim, ele não sabe. Ele só sabe que eu gosto. Você respeita o preconceito dele, digamos assim, sim, né? Sim, sim. Porque eu prezo uma relação saudável. E a gente acaba... A gente não mora junto faz muitos anos. Então, tá precisando criar esse atritinho a mais, sabe? Mas foi de boa. Eu acho que foi bem de boa, tranquilo. Eu esperava ser uma coisa pior vindo do meu pai. Mas foi tranquilo. E aí o Matheus, eu lembro, ele falou da questão, né, do se importar mais com os pais e tal. E eu percebi isso justamente quando ele veio falar com a gente antes de falar com os pais dele. E eu entendo pra caralho, porque os pais dele são bolsonaristas, né, então... E no caso, quando eu falei pra vocês aqui do Locomotiva, eu já tinha falado, a Suelen já tava sabendo. Mas assim, na hora que você falou, ah, pô, agora eu tenho que contar pros meus pais... Daí a gente, ah, pô, conta, né? Mas eles são bolsonaristas. Aí a gente, Não, é... Porque assim... É mais o meu pai, só que assim, é... Ele é... Não, é que existia o lado dele virar e falar, não, tudo bem, não tem problema nenhum você ser quem você é. Mas existia muita possibilidade, principalmente entendendo o radicalismo que permeia a sociedade hoje, dele, sei lá, mano, te expulsar da sua casa, saca? Sim. Então é foda. Eu enquanto a gente sabia que você não tinha falado com os seus pais, eu acho que a gente sentia uma aflição por você. É. Sim, inclusive quando você falou comigo, né, Matheus? Acho que foi uma das coisas assim, que eu pontuei, sabe? Do apoio da família. Porque isso tem muitos casos, né? De família que realmente põe pra fora de casa e precisa de tá vivendo assim em casa de apoio, essas coisas. Por isso que gente, política pública, por favor, né? É, e a gente tem casos e casos. Por exemplo, eu acho que a gente se preocupa bastante com o que o pai e a mãe vão achar quando o seu relacionamento com eles é um relacionamento bom. Assim, você gosta do seu pai. Porque a gente tem casos que desde antes disso o pai e a mãe já não tem um relacionamento bom com o filho, né? Então, quando ele sabe disso e ele vai contar, ele já não tá esperando uma coisa muito boa. Desde sempre. É, seria, entre aspas, só mais uma decepção, né? Às vezes a pessoa opta até por não contar, né? É. E simplesmente sai de casa e tudo mais. É. Aí, eu tava ouvindo a Suelen falar e tudo mais, né? Aí ela falou assim... Ah, é que eu sou porra louca. E aí eu lembrei de um aluninho falando, vocês acreditam? Aluninho não, desculpa. Alunos e professores que acham que essa questão da sexualidade tem a ver com o jeito como a pessoa é. E quem é porra louca é gay ou é... Tipo, eles não param pra pensar que pessoas são, tipo, tem a varia a sexualidade, sabe? E elas acham que é um tipo de pessoa que faz parte do grupo, que aí entra naquele lance da safadeza, porque é safado, que é não sei o quê. É o estereótipo. Determinado estereótipo é e ponto, né? Isso cai muito na questão que eu falei das minhas tias, que elas, eu não comento nada, mas que elas imaginam, né? Por isso de eu estar do jeito que eu ando, tatuagem, pintar o cabelo, enfim. Na época que eu era adolescente, existia o estereótipo de que gay ele era, obrigatoriamente, ele era garoto de programa. Você se assumiu com quantos anos? 24. Tarde. Apesar que o Matheus foi mais tarde ainda, né? Mas... Desculpa a pergunta, Matheus. Assim, o pessoal falou do Bolsonaro, tudo. Foi recente sua saída do armário? Ano passado. Foi. Nossa! Bem-vinda! Ao Vale. Matheus, você quer voltar pra pauta? Só pra... Bom, pior que, tipo, a parte histórica que eu vou falar agora tem um pouco de relação com o que a gente discutiu aqui agora, que é com relação que a questão da homossexualidade, da comunidade LGBT, do movimento LGBT, ele não se baseia só nessa questão de sexualidade, ele traz as outras coisas à tona também, como a questão do machismo, a luta do feminismo contra o machismo, a questão do racismo mesmo, traz todas essas questões. E isso a gente veio à tona no Brasil no período da ditadura militar, que a gente teve as primeiras manifestações do movimento LGBT nessa época. Que nessa época eles até lançaram uma mídia alternativa, que era um jornal que chamava Lampião da Esquina. E esse jornal, ele trazia todas as notícias e trazia em público a questão da homossexualidade, né? Na época... Era um jornal focado no público. Isso, no público. Então trazia pra falar sobre essas questões mesmo. E o interessante é que ele era uma mídia alternativa, porque ele batia de frente tanto com... a política de direita quanto a política de esquerda. Porque na época da ditadura a gente tinha aquelas grandes manifestações do proletariado, né? Que a gente conhece, que teve bastante. E as pessoas que faziam a luta pelo proletariado, eles sempre acharam que essas outras questões eram questões menores. Sabe, a questão de sexualidade, questão de racismo, a questão do feminismo, era tudo coisa menores. Então, nem a esquerda queria incluir essas pessoas. Então, por isso que criou esse jornal e começou esse movimento dentro da comunidade mesmo por conta disso, porque não tinha representação de nenhum dos lados da política. E dentro dessa questão desse jornal, eu até perguntei se era para um público específico. Eu vou perguntar um negócio que eu acho que eu já sei a resposta, mas vamos lá. Hoje em dia existem muitas lojas focadas no público, né, LGBTQIA+, que são lojas exclusivas, até, de repente, até o nome é um nome chamativo mais para esse público, né? E eu quando eu era gordaço, tinha as lojas, aliás, existem as lojas específicas para pessoas plus size, né? Só que para mim era um pouco vergonhoso entrar numa loja dessa. Para mim seria muito mais... Seria muito melhor se tipo, existissem essas roupas em todas as lojas. Vocês acham interessante terem lojas focadas no público gay? Ou vocês acham que seria muito melhor se, tipo, a C&A tivesse... roupas focadas nesse público e não você ter que ir numa loja específica ou num site específico pra comprar isso? Posso falar uma coisa que pode... que vai chocar todo mundo? Diga. Eu acho que é só marketing. Sim, eu imagino. Porque roupa é roupa. Sim. Eu ia falar igual o Pink Money, né? Que é o povo, agora os artistas também estão investindo, né? Tipo, investindo, né? Nesse público, o Nego do Borel mesmo. Nunca tinha feito nada, foi lá, fez um clipe vestido. Mas sabe por quê? Porque hoje o mercado viu, a indústria viu, que a comunidade LGBT, ela dá muito dinheiro. Por isso que todo mundo começou a entrar nessa também. Por um lado, é ruim, assim, por conta que eles estão pensando só na questão financeira, mas ainda eu acho, por um outro lado, que é um meio de você abrir espaços, né, pra ter conversa e visibilidade. Eu também acredito, porque querendo ou não, você tá vendo aquilo ali, ó, numa C&A, porque na C&A tem roupa arco-íris. Tem. Você vê que o LGBT hoje, LGBTQIA+, hoje, é o novo nerd? Porque há 10 anos atrás descobriu que o nerd dava dinheiro. E aí bombardearam com coisa nerd. Hoje, eu de fora, assim, hoje perceberam que é um grupo que tá tendo seu espaço, que precisava ter esse espaço há muito tempo atrás, só que agora ele consome muita coisa que mostra que é pra eles. Porque ao mesmo tempo que você tem pessoas mais velhas, como a gente somos aqui mais velhos, e conseguimos discernir isso, você tem um pessoal mais novo que é ávido por isso. Ávido por se sentir especial, sabe? E quando você lança uma coisa que é focada nesse público, vai vender por causa disso. Vocês sentem, vocês veem muito disso. Eu, de fora, eu vejo muita coisa assim. Eu acho que não é nem se sentir especial, é se sentir incluído. Eu acho que eu falaria mais a questão da identificação. Porque, por exemplo... Sim, de estar ali no coletivo. Eu acho assim, a gente tem tanta cultura da gente ser excluído, né? E eu vou falar por ser um gay nerd. Eu já fui excluído por ser gay, nerd, gordo e zaz, sabe? E eu falo assim, ó, é a questão da gente ter uma identificação. Porque o ser humano tem a necessidade de pertencer a grupos, né? Isso é uma necessidade nossa, por a gente ser uma espécie social e tudo mais. A Suelen é psicóloga, ela pode falar muito melhor sobre isso, que ela é psicóloga. Mas assim, eu vejo que essa questão, o comércio, ele aproveitou dessa questão de estar emergindo com força o movimento para poder ganhar dinheiro, porque nosso mundo capitalista é isso, no fundo. E eu falei dessa questão do marketing, porque assim, é claro, é assim, eu vou só dar uma... Não parecer tão idiota como eu pareci falando, mas assim, eu acredito que realmente tem identificação no sentido assim, ó. Eu acredito que eu, sendo homossexual, se eu for numa loja voltada pra mim, eu vou ser tratado como talvez eu deveria ser, com devido respeito por eu estar entre iguais, digamos assim. Porque, vamos supor, eu tenho uma imagem... Como que eu vou explicar? Do padrão heteronormativo. Não por questão, é porque, tipo, só eu sou assim. Mas vamos supor, uma outra pessoa que não tem assim, que às vezes é queer, ou então que gosta de se vestir de outra forma, às vezes ele vai se sentir super mal de ir num lugar pra comprar uma roupa feminina, falando com um vendedor, que às vezes que, tipo, provavelmente é hétero, tá com a cultura heteronormativa, assim, super enraizado, e vai olhar assim pra você, tipo, nossa, você é um cara que tá querendo comprar roupa de mulher, ou ah, você é uma mulher que tá querendo comprar roupa de homem, sabe? Aí você vai numa loja voltada pra isso, espera-se que você não seja tratado dessa forma. Então eu acho que, assim, como diriam meus alunos, é uma situação stonks. Win-win. Senhora, too much. Mas assim, eu perguntei pelo seguinte. No meu caso, quando eu entrava numa loja de roupa pra gordos, pra mim era uma loja de bullying. Era praticamente assim que eu me sentia, saca? Pelo seguinte, primeiro que loja de roupa de gordo só tem roupa desgraçada. Você vai comprar roupas com coqueiros, roupas com águias e roupas com motocicletas. É isso que o gordo gosta, aparentemente. Todo gordo gosta só dessa porra. Porque assim, Oi? Outro detalhe, porque loja de roupa pra plus size ou de gordo, eles têm que mostrar que vende roupa pra gordo. Então quando você entra, a primeira coisa que tem, pra gente que é gordo, é uma roupa que cabe três da gente. Um manequim desgraçadaço. Tipo, que não tem cara de... Saudade. Mas assim... Não, assim, tem cara que pegaram aquele barrilzão de 100 litros de vinho e tiraram a medida e colocaram pra colocar lá. É essa impressão que dá, realmente. E eles pegam isso, sabe? É diferente quando você vai numa loja, você só pergunta, tem calça no tamanho? Tenho. A felicidade exato. É maior. Exato. Então, quando eu ia pra uma loja de gordo, parecia que eu tava praticando um auto-bullying, sabe? E as pessoas não te tratam como uma pessoa normal. Também. Elas te tratam como um bebezão gigante. Porque assim, você não pode ficar lá vendo as roupas que tem. Elas vão trazendo roupas pra você, sabe? Não, é como se você... Aí é qualquer loja de roupa. Não, mas é um negócio muito esquisito. E assim, porque eu... Hoje eu visto XG, ou EG, enfim. Eu vestia G6. Um número realmente bem absurdo, né? E... Mas eu achava muito escroto, assim. Eu imagino que no caso do público LGBTQIA+, seja diferente, porque quem tá indo numa loja voltada a esse público é uma pessoa que já se assumiu, ou se ela tá indo sem se assumir, ela vai se sentir talvez como eu me sentia numa loja de gordo. Eu acho que você precisava ir pra uma loja de gordo assumido. Sou gordo assumido. Não, mas o gordo nunca se assume, PT. Qual o gordo porque nunca... eu sou é eu sou gostoso. Exato, porra. O gordo sempre dá uma desculpa. E assim, eu me sentia muito mal e por ir em lojas, digamos assim, de pessoas normais, porque a partir do momento que existe loja de pessoas gordas, as outras são lojas de pessoas normais, né? Eu me sentia muito mal de ir nessas lojas e não ter uma roupa. Porra, eu não conseguia comprar uma roupa de super-herói. Hoje eu tô com a camiseta do Batman, né? Hoje eu só tenho roupa de super-herói. Eu pareço uma criança. Mas, enfim, é muito foda isso, cara. Eu perguntei exatamente nessa questão de como vocês se sentem por existir lojas focadas nesses públicos. Porque o gordo, não sei se é a maioria, mas eu me sentia bulinado. Imagino que o gay não. Que o gay, enfim, que o público, né? Não. Olha, eu não vou, assim, eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas eu não vou poder, acho que, responder como eu me sentiria, porque, um, eu nunca fui numa loja dessa. Dois, eu não tenho problema, às vezes, pra ir em loja, porque, tipo, eu compro todas as coisas de super-herói, eu compro pela internet, eu não preciso encontrar com pessoas, então tá tudo certo. O que tá me fudendo, PT, é que eu tô naquela fase que eu emagreci durante a pandemia, então eu não tô indo em lojas, obviamente. E eu compro roupas que eu não sei se vai servir ou não. Pega a medida, eu vou te ensinar depois do podcast, criatura. O resumo da pergunta foi mais nesse sentido de, tipo, eu não me sentia valorizado porque eu tinha que ir numa loja específica pra pessoas do meu biotipo, digamos assim. Quando eu me sentiria muito melhor indo numa loja normal, numa C&A da vida, em qualquer loja assim, e chegar lá e ter uma roupa pro meu tamanho. No caso do público gay, pelo que eu entendi, ou é marketing ou se sente valorizado. Seria isso, né? Acho que não valorizado, acho que pertencendo a um grupo, acho que caberia mais. Porque a gente pensa assim que é só Pink Money. É mais visibilidade, eu acho. Visibilidade. Porque, tipo assim, eu não sinto problema nenhum em ser uma loja ou que seja pra todos os públicos ou pra um público específico. Eu não tenho problema com isso, não. Ai, gente, ó, eu sou negra. Então, eu já entro numa loja, já tem 50 pessoas olhando minha cara. Então... Não, o pior, né, Sueli? Você entra numa loja, não importa. O segurança já tá praticamente... O vendedor é o segurança. Porque eu já vi amigo meu acontecendo isso. Sim, o cara, o segurança não, já virou... Isso é uma coisa assim que tá muito enraizada. Uma vez eu fui pra Curitiba e o meu colega, branquelo, Curitiba, ele abriu a bolsa pra pegar, acho que o celular, dentro do mercado. Eu quase tive um treco, porque eu achei que iam vir, né, falar pra mim fechar a bolsa, me constranger, né? Eu fiquei muito em choque, eu fiquei desesperada. E aí ele, mas calma, só tô catando o celular. Eu falei, não, como assim? E depois que a gente saiu de lá, eu fiquei, mano, que merda. Que merda, né? Eu fiquei muito já que ele lá tava tranquilão de boa. É bom você ter tocado nesse assunto, porque mais pra frente, esse é um podcast que eu tô querendo gravar faz tempo, sobre essa questão do racismo, né? Mas, volte, Matheus. A gente atrapalha o Matheus pra caralho. Só falar isso. A gente atrapalha o Matheus pra caralho. Fala de gordo, fala de preso, fala, sabe? Não, mas não só deixa de estar relacionado com o assunto, né? Antes de voltar, só, eu acho uma coisa triste essa parte que você falou de loja, porque assim, bastaria que as lojas soubessem contratar e educar funcionário. Porque Sim. Assim, não importa a pessoa que entre, sabe? Uma coisa, é uma pessoa que entrou, você tem que vender. Não importa se é uma pessoa gay ou uma pessoa lésbica, não importa. Eu queria fazer um gancho disso. Uma burra que tem preconceito com quando você vai ser vendedor, que se você é vendedor, entrou uma pessoa, você só quer vender. Que se foda quem é essa pessoa, ela só tem... Não, mas às vezes é a própria política da loja, isso que é foda. Pera. Agora tem um meme que tá rolando, que é tipo o funcionário da loja de rico achando que ele é rico. Ah, sim, isso é pra caralho. Eu queria fazer um gancho pra puxar o Matheus de novo, pra ele voltar a puxar a pauta, que é o seguinte, ainda existe aquele negócio do povo achar que ser gay é escolha, né, ou ser lésbica, ou enfim, todas as letras, é escolha. Mas é impossível ser escolha, porque ninguém escolheria ser gay, preto e gordo ao mesmo tempo, saca? Ninguém escolheria ser mulher, lésbica, preto, gordo, pobre ao mesmo tempo. Existe isso, gente. Então, assim, e alto também. Então assim, para de pensar que gay escolha, caralho. Vai lá, tipo assim, Brasil é o país que tá lá matando a rodo. Ah, acho que eu vou ser aqui, ó, uma lésbica. Eu acho que eu quero ser todas as minorias. Eu acho que eu quero ser todas as minorias ao mesmo tempo. Porra, velho, não fode, né? Agora, você me lembrou uma coisa, né? Eu tava conversando com uma pessoa algum tempo atrás, com um cara que ele é gay, né? Com dois, na verdade. Eles têm... Tava no Hornet, PT? Não tava. Sabe que falar Hornet me lembra de altas histórias, né? Sim. Olha, quem é essa pessoa aqui? Meu Deus, eu não acredito que ele fala. Obviamente a gente não vai citar nomes, né? A gente descobriu com um amigo nosso, bolsonarista, que tipo, pagava de machão, era gay porque ele tinha um perfil no Hornet e o PT achou ele. Não, e eu cheguei e falei assim, olha, esse cara aqui foi meu ex-aluno e mostrei. Na hora que eu mostrei no Hornet, a gente... Todo mundo... Meu Deus, eu tô trocada agora. Eu fiquei assim, o fulano que vocês falaram que eu não conheci, que ele não tá aqui hoje. A gente zoou, não pelo fato dele ser gay, mas pelo fato dele demonstrar ser tudo contrário a gay. Exatamente. Sabe? Então, teve uns momentos que a gente até falava, ah, pô, o Ayla Hornet, sabe? A gente zoava no sentido de, tipo, mano, o cara era o Bolsonaro, praticamente, e, de repente, o PT mostrou ele no aplicativo. Eu não sei o que a Sueli falaria com relação a isso, mas eu acho que é, tipo, meio que uma frustração, né? Como se dizer, a pessoa... Porque, tipo... Eu acho que é mais uma ironia do destino do que... Não, porque, tipo assim, ela vê outra pessoa fazendo o que ela gostaria, tipo assim, a outra pessoa tá vivendo o que eu poderia estar vivendo, só que eu não consigo, então eu vou destruir aquela pessoa. Ele tava vivendo muito bem o que ele gostaria lá no aplicativo. Tinha umas fotos lá, filho. É contra a normatividade da sociedade, né? Ele não pode estar diferente ali, né? Ele tem que estar como macho alfa, sempre. É. Ele tem que estar querendo estar ali na posição de poder. E o assunto Bolsonaro estava muito em pauta porque o CQC estava, tipo, semanalmente mostrando o cara, né? E ele já praticamente batia continência pro Bolsonaro. Então foi um algo tão irônico pra gente. Isso foi em 2015? Que foi impossível não zoar naquele momento, sabe? Mas, vai lá, Matheus, vamos voltar pra pauta. Deixa eu terminar de contar o que eu ia contar, que não era isso que eu ia contar. Eu prometo que é rápido, mas isso, na verdade, é uma pergunta que eu quero fazer pra até se o Matheus souber, né, de casos assim. Eu conversei com duas pessoas que são homossexuais, né, dois caras, tudo, né, um era meu amigo, o outro trabalha comigo. E aí os dois, eles são um pouco mais velhos do que eu, eles têm por volta de 40 anos. E eles me falaram uma coisa que me chocou, né, me chocou, depois eu explico por quê. Mas eles falaram assim que se eles pudessem, se existisse um remedinho pra eles virarem hétero, eles tomariam. Aí eu cheguei na hora, assim, é que eu sou, tipo... muito bem resolvido comigo mesmo. Eu falo assim, vocês sabem que eu sou espírita, né? Então pra mim assim, você voltaria na próxima encarnação gay? Eu voltaria. Na verdade, eu acho que eu até quero voltar na próxima de novo. Isso é a pressão da sociedade, né? Porque... Sim, é aquela coisa, gente. Você acha que mulher hétero ia querer gostar de homem? Macho? Escroto? Desse jeito? Bando de homem? Nojento? Tem? Não, então, mas a minha pergunta é o seguinte. Se esse fenômeno que pra mim, tipo, eu fiquei chocado na hora. Porque eu ouvi de um... Aí eu fui comentar com o meu amigo sobre isso, ele falou a mesma coisa. Eu falei assim, e na hora eu fiz assim, cara de espanto, eu falei, como assim, gente? Né? E a minha diferença de idade com eles não é tão grande, eu tenho 36, eles têm 40, né? Aí o que eu queria perguntar é se vocês acham que isso é alguma coisa da idade ou se vocês acham que tem muitas outras pessoas que teriam a mesma posição. Não, eu acho que é, eu acho que é por conta da sociedade, da bolha que ele vive. Porque eu acho que ele deve conviver com pessoas que são dentro do padrãozinho cis, heteronormativo. Às vezes família. É, e por conta de ele se sentir fora dessa bolha, ele gostaria de estar incluso ali. Então ele... Ele queria pertencer. É. Um deles, ele não, sim, o outro não. É, no caso desse que não, é difícil. Há muitos fatores. Nós somos seres humanos, a gente é probleminhas encapsulados ambulantes. É a não. Definição para ser humano. Ser humano é muita coisa, muita coisa. O PT, no caso do que... Do calma, tem um caso que eu acho... No primeiro caso, eu acho que é muito mais por questão da pressão da sociedade. No segundo caso, eu acho que é muito mais por ele achar que se aceitou e não se aceitou de verdade. Tá, vamos delimitar qual é o primeiro caso e qual é o segundo caso. Porque eu acho o primeiro... que você falou que uma família dois. Não queria. Não, é que um deles você falou que... Um deles convive no meio, conhece pessoas e tipo, beleza. Sim, nesse caso eu acho que ele sente a pressão da sociedade. Por mais que tipo, talvez as pessoas do convívio dele lidem de boa com isso, né? Com o fato dele ser ele, existe uma pressão que, porra, principalmente atualmente no Brasil, tá muito forte, né? Essa pressão. Eu acho que nesse caso é por causa disso. No outro caso que você falou, eu acho que é por ele mesmo achar que se aceita, mas na verdade não se aceita. Pode ser. E a gente tem que lembrar também que se é hétero, te enche em menos o saco. É o que a Suelen falou da mulher preferir homem, da mulher hétero cis preferir homem. É, deve ter casos de mulher que preferia ser homem pra não sofrer tudo que sofre, assédios e tudo mais. Então é foda, é complexo. Olha, mas é realmente um choque. Olha, de verdade, eu se for pra nascer de novo, que nem você falou, Paulo, eu queria vir homem. Deus me livre, eu só tô aqui pra tomar no... Ai, posso falar uma coisa? Eu gostaria de estar aqui só pra tomar no cu, mas não tá rolando. Não, você tem que matar um leão por dia e olha lá ainda, gente. Você não é só... Não, é difícil pra caralho. Não é legal. Nossa, ele é legal. Tem muita coisa legal. Mas, gente, é muito mais fácil ser homem. Na época que a gente tá, do jeito que tá, é fácil homem. Você tem que ser muito resiliente. Quer saber, assim, ser homem branco, hétero, é a coisa mais fácil do mundo, velho. Se você tiver dinheiro como a pessoa tem, vida no modo very easy, velho. Eu vim jogar no modo hard. Nossa, quando no modo pessoa, hard pra caralho, né? A pessoa nasce no berço de ouro. Nossa, ela não faz ideia do que é. Rico, Matheus. É? Não, pera lá. Ser rico não é tudo pelo seguinte, porque se for um preto rico, ele vai sofrer os mesmos preconceitos da mesma maneira. Uhum. Não, mas no caso que ele falou, questão de ser hétero, sim, e branco, sim, entendeu? Sim. E além disso, nasceu no berço de ouro. Ô, PT, eu acho que esse negócio que você falou, que de fato, né, deixa a gente em choque, mas eu acho que é muito mais comum do que a gente pensa. É, então, é porque eu sei lá, nesse caso eu acho que eu transferi a minha aceitação pros outros achando que todo mundo seguia isso, sabe? Eu fiquei muito chocado. Sim. Mas a gente tende a se usar de exemplo. Na hora que a pessoa falou, eu fiz assim, eu, oi? Como assim? É porque a gente tende a se usar de exemplo pras coisas, né? Então, tipo, se a vida tá difícil pra gente, foda-se se tá difícil pra outro. Geralmente é assim, né? A gente costuma pensar em nós primeiro. É mais ou menos assim. Quando você, o pessoal percebeu que você é gay, o pessoal começa a fazer umas perguntas pra você e... Geralmente, eu já vi o pessoal pergunta. Hétero não passa por isso. Não. Ah, fica a mina ontem. Pelo contrário, se o cara quer falar com alguém, fica a mina ontem. Ah, não, tá bom. Deixa passar. Não tem questionamento a mais sobre isso, sabe? Sim. Eu vejo muito isso. Por quê? Porque é normal. Não tem que se assumir, não tem que fazer nada. Eu acho que você devia colocar o seguinte: hétero cis branco não passa por porra nenhuma. Vou fazer uma pergunta que eu ia fazer depois. Suelen, quantas vezes você se relacionou com um homem que quando descobre que você é bi, a primeira coisa que pensa é, vai rolar homenagem? Sim. Você entendeu? Jesus amado, Jesus. Eu era um cara que pensava isso, então eu falo assim, é um incômodo. Porque, pô, sabe? Porra, velho. Uma coisa não significa a outra. E, tipo, é desconstrução, tipo, se você não tira essa desconstrução de você, começa por aí. E, mano, não significa. A melhor frase que eu já ouvi foi que uma amiga minha, quando o cara virou pra ela, falou isso, ela virou pra cara e falou, agora não. Tipo, agora porque você perguntou, nunca vai rolar. Adorei. Porque não é porque a pessoa é bi e tá com um homem hétero, por exemplo, que, tipo, quer estar com uma mulher ao mesmo tempo, né, cara? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São pessoas e pessoas, né? Às vezes quer, sabe? Então... E, gente, assim, um pontinho. É aquela coisa que a gente tava falando, assim, de um estereótipo da pessoa ser libertina, esqueci a palavra certa agora. De ser mais safada, esqueci a palavra certa, enfim. É basicamente isso. Isso, porque assim, eu posso gostar de mulher, eu posso gostar de homem, mas eu posso não gostar de estar fazendo ali um sexo a três. Não, não pode, tipo assim, não rola. Tipo assim, enfim. É, pessoas e pessoas, né? Matheus. Bom, então eu acho que pra finalizar o assunto, é justamente falando de qual o motivo de ter discutido tudo isso, por que que existe o movimento LGBTQIA+. É realmente pra ter a luta da gente conseguir conquistar os nossos direitos, né? Os direitos básicos. Direito de vir, você andar na rua e não ter a chance de você ser morto só por ser Tancado. Quem você é. Entendeu? Oh, o PT tá com o dedinho lá já, Matheus. Diga. Eu vou fazer um adendo na sua fala, por causa que eu lembrei de um professor que eu queria dar na cara dele quando ele falou isso pra mim. Você queria dar na cara dele em que sentido? Dar porrada na cara dele. Tá, tudo bem. Não, só pra, né? Não. Tem gente que eu... Bom, enfim. Já entendi, não. É da porrada. Vou mandar pra vocês depois uma figurinha do WhatsApp. Shiva mandou eu enfiar todas essas mãos na sua cara. Era essa figurinha que eu queria mandar pra ele. Ah, tá. Então tudo bem. É, essa questão do movimento LGBTQIA+, né? É, da gente lutar por direitos não são exclusividades que a gente quer. Não. Eu tô querendo só ressaltar isso, porque assim, a fala desse professor foi no seguinte sentido. Eu acho que esses movimentos, aí assim, abre parênteses, esses movimentos, tá? Não é só o movimento LGBTQIA+. Feminista! Movimento negro! Exatamente. Fecha parênteses. Eu acho que esses movimentos, eles não deveriam existir. Porque as pessoas deveriam respeitar umas às outras. Então não teria que existir esses movimentos. Só que aí o que acontece? Esses movimentos vão lá e querem um monte de coisa a mais. Privilégios. Querem privilégios. Aí eu comecei assim. Não fala isso. Aí eu vou falar assim, olha, você tá misturando alhos com bugalhos. Tem muita coisa aí no meio que tá, né? E você tá ignorando. É o cara que acha que cota é errado, né? É. Cota pra negros em universidade. É bem estúpido. Isso. Só que assim, aí eu virei pra ele e falei assim, realmente, se a humanidade fosse dessa forma, não precisaria existir nada de movimento. Porque todos teriam os mesmos direitos. O que a gente quer não é privilégios, não é algo a mais. Algo que nos deixe separado da população. É justamente o oposto. A gente quer ser igual. Incluído, né? Quer ser visto como mais um, né? Quer ser visto como mais um no meio do mundo. Só que o problema é que é assim, aí entra a questão assim, por que que vocês têm que ter, por exemplo, uma lei específica para criminalização contra quem vai lá e bate, por exemplo, crime de homofobia? Por que que vocês têm que bater? Mas o problema é, tem gente que bate por essa motivação e persegue esse grupo em específico, que são os grupos de minoria. Então você precisa proteger aqueles que são alvo de alguma coisa, porque o grande, o coletivo, vai perseguir esse grupo, então tem que proteger esse grupo. Por isso que existem essas leis de proteção à minoria. De resto, o que a gente quer é, na verdade, a gente não gostaria de ter precisar essa lei. A gente não gostaria de ter uma lei para proteger a gente, porque a gente não gosta de ser machucado e de ser alvo de de chacota ou de porrada ou de violência física, psicológica, social, por diversos motivos. Então, o movimento, na verdade, ele é um movimento de igualdade, para tentar igualar a gente ao resto da população, porque a gente é desigual, mas a gente é desigual vindo de baixo. PT, é uma coisa que eu levo muito isso, às vezes, em conversa, quando eu falo da delegacia da mulher, mas assim, o ser humano se mostrou tão competente em ser incompetente que é necessário fazer as coisas específicas porque não tá funcionando no padrão. Eu falo muito, às vezes até com a minha noiva, me revolta precisar de delegacia da mulher porque significa que você tem um cara que está sendo pago pelo governo que não faz o trabalho dele, que é registrar e investigar. Aí você precisa criar uma outra delegacia, contratar mais pessoas para fazer isso. A gente tem uma lei que, a nossa lei, ela caberia tudo isso. Mas a gente tá sendo tão incompetente em registrar a lei e punir quando a pessoa fere essa lei, que a gente precisa da lei específica pra minoria. Uhum. Porque a lei básica foi cumprida. Pra que aquele adendo seja mais grave. Porque o que era antes não tá sendo cumprido. Ah, ô, Renato, você tem que entender que assim como Bolsonaro diz, as minorias devem se curvar. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Nem comentar isso, pelo amor de Deus. O cara é tão burro, mas tão burro, que ele fala isso num país onde a maioria é negra e eu não vejo. Não, mas aí. Eu acho puto isso. Não, mas cara, aí é por um lado, Renato. Você também está cometendo um erro. Pelo seguinte, eu já ouvi muita gente realmente falando: ah, porra, mas os negros se acham a minoria, mas eles são a maior parte da população. É questão de representatividade. Quantos concordo. Negros existem no Congresso? Quantos gays existem no Congresso? Quantas mulheres existem? Então, assim, é a representatividade, cara. É quem fala mais alto. Infelizmente, o branco rico fala mais alto. E não é, sabe? Só isso, é a nossa história, né? Exato. Eu concordo com isso, mas o Bolsonaro é burro, ele generalizou. Quando ele generalizou, sim, o que eu falei serve também, você entendeu o que eu tô falando? Não, mano, nesse sentido, se o pobre não... É aquela velha história, se o pobre não desce do morro pra trabalhar, véio, o país não funciona, cara. Ah. É simples assim. É por isso que, desculpa ter cortado nesse sentido pra dar o exemplo, porque assim, eu fico muito revoltado com essas pequenas coisas, porque eu acho que a gente tem lei pra isso. Só que a necessidade de fazer o adendo mostra o quanto a gente tá errando. É que a gente fica revoltado, Renato. É, mano. A gente fica revoltado sendo branco, hétero, enfim. A gente fica revoltado tendo todos esses privilégios, porque pra gente isso é o básico, velho. E a gente vê o básico não sendo respeitado pra esses determinados grupos, cara. Falou tudo. É, e quando essas outras pessoas dizem que são privilégios o que as minorias querem, é justamente porque ela tá tão dentro da bolha dela ali, que ela não consegue ter outras visões, né? As visões das outras pessoas, de como as outras pessoas vivem. Um serviço, porque pra ela acontece, simplesmente acontece. Sim. Novamente, a gente sempre se coloca como exemplo. Cara, a gente pega a questão das pessoas trans. Quantas pessoas trans que você vê no trabalho? No seu trabalho, quantas pessoas trans você vê? Tem praticamente nenhuma, é quase zero. Exato. E é por isso, querido ouvinte, que esse podcast... Vamos anunciar, hein, Matheus? Vamos anunciar. Esse podcast vai se desdobrar numa série LGBTQIA. O mais vai ser difícil, né? Porque eu acho que o mais é o mais difícil de achar. Mas a gente quer desdobrar isso em episódios específicos. Isso significa, não, agora o Locomocast vai virar um podcast militante. Não, velho, a gente só quer trazer o tema à discussão. Pelo menos isso. Pelo menos fazer vocês escutarem o que essas pessoas têm a dizer, velho. Porque assim, mano, é ridículo a gente não tratar de determinados assuntos, saca? Há uns anos atrás, seria muito mais difícil. A gente tinha um humor muito escroto. Quem escuta os Locomocasts antigos, a gente tinha um humor muito escroto. A gente não retira esses podcasts do ar. A gente poderia muito bem apagar e tudo mais. Cara, mas é a nossa evolução acontecendo durante esses episódios, sabe? Você não vai escutar o Locomocast hoje pensando que a gente é do mesmo jeito que a gente era há 6 anos quando começou isso. Então, tipo, sim, a gente vai fazer podcast específico sobre cada letra da sigla. A gente vai fazer cada letra e o símbolo. A gente vai fazer podcast falando sobre racismo. A gente vai trazer isso. Talvez, se depender do Raga, a gente vai fazer um podcast também sobre a questão do racismo contra os asiáticos. Porque isso rola pra caralho. Principalmente depois da pandemia, rola pra cacete. E o Renato tá de prova aí porque ele mora com uma chinesa. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai normalizar o assunto, gente. Vamos normalizar, tem que conversar, porra. E como a gente precisa lutar muito ainda por direitos, eu acho que vale até a pena a gente já comentar o que foi conquistado durante todos esses anos. Que algumas coisas a gente já até disse aqui, né? É questão de redesignação sexual. Redesignação? Isso, sexual, que foi... Ficou, foi permitido lá em 2008 e 2010. Outra coisa que a gente também conseguiu foi a união civil entre pessoas homossexuais em 2013, né? É, que ali dá o direito da pessoa ter uma união civil estável, doação de criança, né? O casal adotar a criança, a pessoa adotar a criança. Doação não, Matheus, por favor, adoção. Ninguém tá doando criança. Isso foi muito triste. Não, isso foi muito creepy, não foi nem triste. Eu acho que, desconfio que talvez a doação de criança seja crime, mas... Se começar a doar criança, mas vai dar uma bosta isso daí, cara. Doação de criança pode ser tratado como tráfico, né? Puta merda, cara, você é louco. Sim, é doação de criança. Vendo 5 pimpolhos por 10 reais, sabe? É, não, velho. Voltando, adoção de crianças, pensão alimentícia, herança e seguros de vida e saúde. Também em 2018, o STF determinou que os indivíduos transgêneros fossem... permitido alterar oficialmente em cartório os seus nomes e os registros de sexo, né? A partir de 2018. Cara, pessoas... foi praticamente ontem isso, né? Sim. E agora também recentemente a gente teve... A OMS também retira a transexualidade da lista de doenças e distúrbios mentais em 2018. Cara, isso é muito bizarro essas coisas serem recentes, né, cara? É uma ideia que é... Cara, é muito bizarro, velho. E a mais recente de todas, que foi o ano passado, em 2019, que foi a questão da homofobia ser equivalente ao crime de racismo. Gente, posso contar uma história? Só uma coisinha antes. Tipo assim, parabéns a todo mundo, né, que tá nessa luta todo dia, porque infelizmente é só incomodando que as pessoas vão olhar pra gente, né? Não tem como fazer as coisas pacificamente, algumas coisas, tipo assim, não, vou ficar em casa. Não dá, gente, tem que colocar cara a tapa. Sim, vai conquistar alguma coisa. E falando do Tanit, falou que eu não gosto das pessoas que são muito, que se aparecem demais e tal, e a gente tem que parabenizar muito as pessoas que são afeminadas e as que aparentam mais, que são diferentes das outras, porque elas que dão a cara pra bater, elas dão muita visibilidade, elas que sofrem a violência, elas que sofrem claro. O preconceito, entendeu? Eu só queria deixar claro que eu coloquei isso no âmbito geral. Não, sim, eu porque entendi. Senão vai começar... Senão um dia eu vou criticar algum gay que... Pá, né? Espalhafatoso, mas eu não gosto de pessoas espalhafatosas num geral, gente. Por favor. Entendi. Não, mas eu tô falando isso pra todos. Porque tem muita gente dentro da comunidade que se comporta como se fosse heteronormativo, porque eles se... aparentam como isso e eles não estão contribuindo pra nada, entendeu? Eles ganham os direitos sem fazer nada. Ah, mas isso daí, Matheus, eu vou falar como uma pessoa que luta pelo coletivo, tá? E não é só no grupo LGBT, é também lá na escola. A gente não pode cobrar essas pessoas. Pela questão de... se a gente quer que a nossa história seja respeitada, a gente também tem que respeitar a história de cada um. E são diversos motivos pelo qual, às vezes, as pessoas não querem dar a cara a tapa. Eu acho que entendeu? A expressão deveria ser... Eu acho que a expressão deveria ser educar, Peter. Você tem que educar as pessoas em relação a esses assuntos, saca? Não, educar eu concordo, mas eu falo assim, é que eu entendo o que o Matheus está falando no sentido assim, tem pessoas do grupo que não vão lutar, e elas vão se beneficiar, mas isso é em qualquer movimento. Isso daí é pra qualquer coisa. E eu tô falando isso porque é assim, ó. Aí a pergunta que eu faço é: a gente luta pra quê, então? Se não são também pra essas pessoas. A gente não pode falar assim, mas você não tá lutando, então assim, se a gente tá lutando, a gente tem que ter ciência que a gente vai lutar por aqueles que não querem lutar também e que não vão dar cara a tapa. E não pode criticar eles, porque é um direito que eles têm. Não, sim, mas eu falo porque tem pessoas que são desse tipo e que criticam quem faz, entendeu? Normal também, vai existir, sempre. A gente nunca... Ah, a gente nunca vai estar feliz com as coisas, né? Sempre vai ter quem tava aqui é do contra. Eu tava conversando com a Jéssica, né, Jéssica, minha noiva. Ela faz parte de alguns grupos feministas, né, e tal. Ela falou de preconceito de mulher com mulher, Matheus. Então, assim, uma mulher que desmerece a luta da outra mulher. Então, cara, é o que mais tem, velho. É difícil. O mundo não é o... Colocar aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? O mundo não é... Não, mas é real. O mundo não é o We Are The World, cara. Cara, é foda. Eu vou dar aqui uma indicação de uma fonte que é super legal pra você. Tem conhecimento sobre... várias coisas, tipo luta de classe, vários acontecimentos históricos, a luta da comunidade LGBTQIA+. A fonte é o comunismo, né? Sim, não, uma dessas coisas vai estar lá também, porque ele gosta dessas coisas, que é o canal Tempero Drag, do Guilherme, que faz a Rita Von Hunt. Nossa, o cara é muito bom. Nossa, eu amo. Rita. PT e Matheus, acho que no fundo vai ter esses caras na comunidade que não vai ajudar, mas acho que a luta de vocês com tudo isso não é pra só pra vocês. É pra aquele cara que não consegue ter voz. Vai ter aquele lá que não consegue, que tá numa situação... Vou dar um exemplo aqui de uma família evangélica. Ele não consegue ver sinal de liberdade, mas pra que essa pessoa consiga... sabe, ter um pouco da paz que vocês conseguiram se assumindo e tudo mais, sabe? Pra que futuramente o sinal de você falar evangélico não signifique que a pessoa não vai ser intolerante como é hoje em dia um padrão. Porque existe pessoas que não são. É fazer com que o mundo simplesmente trate a sexualidade e a luta da comunidade LGBT com respeito que deveria tratar desde o início. Que é, meu, você é um ser humano e, tipo, é isso que importa, né? Tratar com respeito como um ser humano merece. Bem, eu queria deixar claro que, assim, a gente escrotiza evangélico aqui, viu? É, mas a gente escrotiza evangélico porque evangélico escrotiza todo mundo. Assim que o evangélico parar de escrotizar todo mundo, a gente vai parar de escrotizar evangélico, tá bom? Mas, ó... Não vamos agora, né? Não vamos parar agora. Mas tá tendo um movimento, sabe, deles pra ver se eles param de escrotizar a galera. Porra, espero, né? Não, porque eu já vi várias pessoas já se manifestando, falando assim, não é assim, o negócio não é desse jeito, vocês estão interpretando tudo errado, vai com calma. Eu já vi várias assim, tá crescendo. Eu falo cara, assim, você pode graça. Ver, né? Meu, gente, não importa esse balaio, não, fazendo favor, a psicóloga aqui não tá concordando assim com tudo que vocês estão falando, só queria dizer isso. Ah, mas bota sua voz aí, gente. É, a gente tá aqui pra todo mundo ouvir cada um e... acrescentar na ideia do outro, né? Assim, eu só queria levantar dois pontos. Achei muito legal essa transição aqui que teve do Matheus e do Paulo falando agora, do Paulo corrigindo, o Matheus, enfim, tá todo mundo legal. Adorei isso aqui no podcast. Tipo assim, tô finalizando, desculpa, não era pra fazer isso, mas... E eu queria falar assim que o sonho do oprimido é ser o opressor. Uma coisa assim que eu sempre tenho assim na mente. E que nem, Tanisha, esse negócio aí que você tá falando que agora você faz bullying com gordo, para com isso, faz coisa feia. deixa eu aproveitar só. E também generalizar, né? Ai, que tudo é evangélico, não sei o que tem. Porque tem muita gente que nasce no meio, né? Que tem essa cultura, enfim, é costume, mas que realmente já tá olhando com outros olhos. Eu tive uma amiga, né? Tenho, né? Uma amiga que é da minha primeira faculdade. Que ela é evangélica. E aí eu falava, nossa, como é que você vai nesse lugar que fica discriminando e falando tanta coisa que tem? Ela, tem algumas coisas que eu pego pra mim e algumas coisas não. E tipo assim, isso já me abriu os olhos um pouco. Assim, mas ela ainda tá numa posição. Naquela época ela ainda tava numa posição de assim, meio que na missão. Tipo, não serviu pra mim, mas aí tô ainda quieta. Mas hoje em dia eu tenho uma outra colega que ela já é dessa mais ativa, né? Tipo assim, não, isso eu não concordo, eu acho que não é assim, e a gente vai ter que discutir isso de uma outra forma. Mas só então fazendo um gancho. essa coisa de colocar tudo no mesmo balaio mesmo. Eu era isso que eu não queria dar. Tô quieta aqui no meu canto, mas eu não tô com, assim, que eu falei que não tava concordando com tudo, era só pra. É, generalizações não são legais. A psicóloga tá tentando integrar todo mundo aqui, gente. Mas eu concordo, sim. Eu usei esse exemplo mais porque é onde eu, durante toda a minha trajetória, vi mais diferença, mas não significa isso. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu sonho mais alto que drones. E chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Porra, eu vou falar um negócio que não é só porque é o podcast, não. Mas esse eu achei extremamente do caralho, esse episódio. Não é porque a gente fez, mas é porque realmente é. Até porque eu falei, eu acabei falando bastante, mas as informações pertinentes foram ditas pelos convidados e pelo Matheus, né? E eu achei muito bom. Realmente esclareceu algumas dúvidas que eu tinha em relação ao assunto. E imagino que deve ter esclarecido dúvidas dos ouvintes também, né? Peço desculpas se eu falei ou fiz alguma piada inoportuna. Espero que não. Mas assim, a gente tenta melhorar a cada dia, né? A gente vai tentando melhorar a cada dia. Gostaria de agradecer a presença da Suelen. Suelen, diga suas últimas palavras nesse podcast, obviamente. Faz o meu chão aí. Ai, gente, então, eu queria primeiro agradecer de estar tendo a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que foi engrandecedor, foi esclarecedor e tudo mais. Achei incrível esse espaço, como eu estava citando antes, da minha internet cair, de poder falar, discordar e complementar um ao outro. Eu acho que a vida é sempre, sim, uma construção. Uma desconstrução, construir de novo e a gente tentar estar sendo sempre a nossa melhor versão. Eu queria também deixar um abraço forte para toda a comunidade, porque é foda, vocês são foda, e vamos tentar seguir aí. Caso alguém precise de algum atendimento, pode entrar em contato comigo, gente. Faz atendimento online também, né, Suane? Faça atendimento online, tudo bonitinho. Então, bora chamar. Link das redes sociais aí na descrição desse podcast, ok, gente? Link das redes sociais da Suelen aí na descrição. Gostaria de agradecer ao PT, que faz muito tempo. Eu não lembro nem qual foi o último podcast que você gravou com a gente. Nossa, faz mas tempo. Mas faz, sei lá, uns 3, 4 anos, pelo menos, eu acho. Por aí. Mas gostaria de agradecer bastante a você, PT, por disponibilizar esse tempo também. Diga suas últimas palavras nesse podcast. Olha, eu queria agradecer a vocês todos a oportunidade de eu estar podendo falar com vocês um pouco sobre isso. O Matheus sabe o quanto que eu tava com medo de conversar sobre esse assunto, porque, assim, a parte... Eu acabei não falando tanto da parte biológica, a gente acabou discutindo sobre outras coisas, né? Mas, assim, é porque tem muita informação e muita controvérsia ao mesmo tempo. Mas eu queria dizer, assim, que... Pro pessoal, quem puder, lute sempre pelos direitos das pessoas, porque todas as pessoas merecem respeito, independente do que for, sabe? E essa luta do movimento LGBTQIA+, é uma luta digna. E ela é digna porque a gente quer apenas aquilo que a gente nunca teve, que é respeito, né? A gente sempre foi excluído, e eu acredito que essa luta pelo respeito é uma luta... do ser humano para o ser humano, e isso não é, a gente fala da luta do movimento, mas a participação para a luta do movimento não é só de pessoas que são gays, lésbicas, bissexuais e etc, tá, pessoal? A luta é para todo mundo, e a luta, quem pode participar também é todo mundo, né? Então a gente só precisa de um pouquinho de informação e boa vontade para a gente conseguir melhorar as coisas. Né? Até porque acho que as minorias elas andam juntas, né? Sim, era o que eu ia falar. A gente tá falando do movimento LGBTQIA+, mas a gente tem muitas outras lutas que elas merecem ser lutadas, digamos assim. Essa é a mensagem que eu queria passar. Show demais. Essas outras lutas, com o tempo, a gente vai trazendo aqui também, né? Pra bater um papo com todo mundo. E gostaria de falar um negócio que eu falei lá no começo de lugar de fala. Quando uma pessoa vira pra você, querido ouvinte, e fala, esse não é o seu lugar de fala, não quer dizer que você não pode abraçar a luta dessa pessoa. Quer dizer que você não tem tanta autoridade assim pra falar sobre esse assunto. E tipo, a opinião ou a fala dessa pessoa é superior à sua porque ela vive aquilo na pele. Então, você que, entre aspas, tem um amigo gay, não quer dizer que você não pode lutar por esse seu amigo. Porra, luta, lógico, cara. Você tem o dever, aliás, perante o seu privilégio, você tem o dever de lutar pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelas minorias, cara. Então, bicho, principalmente por você estar num lugar privilegiado, você tem esse dever. Porque você vai levar essa mensagem pra esses lugares privilegiados, pra esses lugares com pessoas privilegiadas. É... eu acho que desse podcast é isso. Gostaria de pedir pra você que está ouvindo entrar no nosso grupo no WhatsApp. Temos um grupo do WhatsApp, a gente fala sobre diversas coisas, joguinhos, a gente fala sobre séries. Tá passando Loki, hein? Vai ter episódio sobre Loki. Aguardem. Assim como teve episódio sobre WandaVisão, assim como teve episódio sobre Falcão e o Soldado Invernal, vai ter episódio sobre Loki. E sobre todas as outras séries que tá saindo, porque tá tudo muito espetacular, né? Mas novamente agradecendo PT e a Suelen. E vamos que vamos, vamos que vamos, vamos pra luta, juntos. Só lembrando. Quer dizer. Só lembrando que a gente vai ter os outros episódios pra falar o que a gente não disse aqui, né? E infelizmente a gente não teve uma representação aqui de uma pessoa trans. Então, por mais que a gente faça parte da comunidade, a gente precisa trazer essas pessoas pra falar com mais propriedade sobre o que elas passam e todas as outras coisas que a gente não falou aqui, né? E pra você que é chato, que fica falando, ah, pô, os caras ficam militando, tel. Mano, fica tranquilo que depois desse vai ser um podcast que não tem nada a ver com esse assunto. Mas assim, entenda que a nossa consciência é essa. O que a gente pensa é isso. Se você não tá tão feliz com o que a gente pensa, talvez você esteja ouvindo o podcast errado, né? Mas tudo bem. Fora Bolsonaro, entre no nosso grupo no WhatsApp, link tá na descrição. É isso aí. Falou pra todos vocês. Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Que me impede de sorrir? Tudo que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizendo tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Eu sei que tudo vai ficar bem. Eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizendo tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem. essas feridas vão se curar. Se recebo Deus, se trovo for amar. Se recebo Deus, se trovo for amar. E quanto mais dor recebo, mais percebo que sou indestrutível. O sexo biológico, ele é o quê? Quem que vai editar isso? Eu também tô ficando com dó do Rafael já. Vamos colocar. Não, mas vamos lá, vamos lá. Vamos colocar claquete. E o melhor é que esse podcast ele tem que sair até o fim desse mês, né? Então. Ó, é assim. Pelo menos até quarta-feira da semana que vem. Então. É assim, ó, tem o sexo biológico. Uma coisa, na hora de me apresentar, eu não me apresentei como psicóloga. Precisava? Depois a gente comenta. Né? A gente coloca o ponto de vista da psicologia também. Ah, tá.